Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Caneta? Não! Tomou caneta? Sim! Olha, olha a arte do rolinho. Arte do rolinho. Arte do rolinho com prorrogação. Você vai ficar legal. Dessa vez eu não... Nossa, mano. Ah, é que o pessoal... Péssima abertura. Péssima abertura. Mas nada vai se comparar ao meter meu pico em você. Que foi a melhor abertura de todos os tempos do Prorrogação, do melhor podcast de todos os tempos do Prorrogação, com as melhores piadas de todos os tempos. Ai, meu Deus, tem gente rindo até hoje com esse podcast, o podcast número 60 do Prorrogação. Eu não quero dele ali, eu só quero parar. Estamos todos aqui para mais um podcast do Prorrogação. Estamos aqui reunidos, três integrantes mais uma vez, né? E estamos aqui com o Carlos, né? Fala, viado. Tudo bem, Carlos? Mas o podcast do Prorrogação? Tudo bem. E o Crime direto de Curitiba, o menino da fazenda, né, Crime? Cala a boca, porra! Vocês estão rindo aí? Sério, velho? Cala a boca! A senhora é foda, velho. Você não vai falar. Giru, mano. Giru, Deus. Futebol moderno, cara. Por que, que a gente não faz o contrário então? Eu imito o Crime. Não, aí, você imita. Não, para de vocês, porra. Ele mal chegou e já tá fora do time. Ronaldinho Gaúcho está oficialmente fora do Fluminense. Tá boa a carreira do cara, né? Faz um cara, tempo já, né? Bundas. Bundas. Tem que falar, cara. As bundas tipo... são mais fortes. Porra. Acho que a gente pode contextualizar toda essa nossa discussão anterior. É isso. Entendeu? A bunda. A bunda é a discussão que move o mundo, entendeu? Cara, o Ronaldinho descobriu isso. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e, tipo assim, ele trabalha numa terceirizada, tá ligado? Ele trabalha na matriz e tem a parte que é terceirizada. E essa parte terceirizada, desse negócio que eu não vou falar exatamente o que ele vende, é... Um dos clientes trabalha com o Ronaldinho, tá ligado? E aí ele tava me contando que... O Ronaldinho, não, esse cliente por acaso é uma casa de prostituição? Não. Esse cliente por acaso é o M-Class? Não, cara, se eu, tu realmente acha que se eu conhecesse a matriz de uma casa de prostituição, eu estaria gravando um podcast? Cara, o legal é que por assim... Por acaso essa empresa chama 4x4? Não. O M-Class? Perto da minha faculdade. Caralho, mano. O legal é que o Carlos deixou isso gravado no podcast. No dia que ele estiver namorando, vou lembrar isso. Só pra constar. Ah, cara, tranquilo. Não, porra, meu irmão. Porra, não tem esses problemas, né, o Big Daddy? Porra. Fudeu. Fudeu, mano. Aí o que acontece? Ele disse pra mim, cara, que o Ronaldinho, velho, todo mundo sabe que o dinheiro do Ronaldinho fica com a Assis, tá ligado? Não fica com o Ronaldinho. Por quê? O Ronaldinho torra a grana, tá ligado? Tipo assim, sabe aquele negócio de ter festa todo dia na casa do Ronaldinho? Isso é verdade, tem festa todo dia na casa do Ronaldinho. Eu faria a mesma coisa se eu fosse... Cara, não, é papo de, por exemplo, é uma história que me contaram, então não tem como confirmar, tá ligado? Essa história, dessa parte dessa história, quando ele tava no Galo, não, quando ele tava no Flamengo, rolou de o Assis repassar diretamente pra ele todo o salário dele, era por volta de 1,5 milhão na época, tá ligado? Passou todo o salário pro Ronaldinho, o cara conseguiu torrar 1,5 milhão em 3 dias. Caralho, quem que é Assis? É o irmão do Ronaldinho. O irmão do Ronaldinho. Ah, tá, isso aqui. Ô, Crave, mas é aquela discussão que eu tinha falado. O jogador gasta mais dinheiro depois da carreira, mano. Ele não consegue, mano. O cara gasta muito, velho. O cara, jogador de futebol é loucura, velho. Não, o Ronaldinho é um absurdo, cara. Porque, tipo assim, primeiro que ele tem um contrato quase vitalício com a Nike, né? É um contrato muito, muito, muito vantajoso com o Ronaldo. E, tipo assim, velho, o padrão de vida dele é muito alto. E pelo que o pessoal conta, esse negócio de festa e tudo mais... Dizem que o Ronaldinho é uma pessoa muito boa, tá ligado? Tipo assim, mal ou bem, ele é bem escroto como na jogador. Na cama, segundo assim. As minas, né? Ah, não sei, aí não sei, cara. Aí é informação só tua, tá? Aí quem é que é a casa de filantrópica? Tipo, gente não, fina, digo, o cara ajuda, faz fina. Caridade. Não, é de caridade, mas sem gente fina, de ser amigo e tudo mais e tal, tá ligado? Sem aquele cara que, tipo assim, ele não é filho da puta, tá ligado? Ele é um cara de gente boa. Aquele cara que fecha com você. Exatamente, sim. Entendeu? Nesse quesito, dizem que, tipo assim, esse negócio de festa com o Ronaldinho e tudo mais. Tipo assim, se você tá junto com o Ronaldinho, você tá junto, tá ligado? Por exemplo, é papo de o Ronaldinho virar e, tipo assim, tá no meio da noite, tá rolando uma surubada na casa dele e tudo mais, assim, uma porrada de puta e o caralho, nego se comendo, isso e aquilo. Aí ele dá a louca nele e fala assim: qual é, galera? Vamos pro. Porra, tipo assim, tá tendo um show de um DJ foda no Rio. Qual é? Vamos pro show? Aí ele vira: cara, mas como assim? Não, foda-se, eu pago, vamos pro show, tá ligado? Tipo. Aí ele manda vir duas vans, bota todo mundo dentro da van, leva nego, arranja camarote, o caralho, tipo, nesse nível, entendeu? Tipo, e ele não deixa ninguém pra trás, ele banca a porra toda. Tá caralho, como eu queria ser amigo do Ronaldinho. Entendeu? Queria ser muito amigo do Ronaldinho, cara. Primeiro que eu tenho uma admiração muito pelo jogador que ele foi, e segunda porque, nossa, seria muito louco aproveitar várias baladas. Mas, cara... Falando sério agora, com questão tipo de futebol mesmo, acabou a carreira do Ronaldinho. Ah, já acabou alguns anos. Acabou desde que ele saiu do Atlético. O Atlético foi o último time que ele conseguiu jogar bem, e assim, muito abaixo do que ele joga, né? Não, cara, por exemplo. Não, mas ele teve uma fase muito boa. A primeira fase da Libertadores do Atlético, que foi campeão, ele mandou muito bem. Ele cara, jogou muito bem. Cara, é aquilo, cara. O Ronaldinho, ele, na minha opinião, de que eu vi jogar, ele é o jogador mais espetacular que eu vi jogar na minha vida. Nunca vou ver um jogador jogar tanta bola quanto o Ronaldinho. Mas ele não é o melhor jogador de todos, tá ligado? De todos, ele, cara, não é. Não, tipo, aquela coisa, tipo, pra mim, eu acho que frequência, sabe? Frequência, tipo assim, o cara manter uma carreira coerente a vida inteira é um negócio que conta muito pra mim, não, tá ligado? Mas é a lógica da parada de que, por exemplo, quando alguém me fala, ah, mas às vezes eu vejo o Messi, eu acho ele melhor que o Pelé, por exemplo. Eu sempre falo isso. Você nunca pode dizer que, por exemplo, o Messi é melhor que o Pelé até ele encerrar a carreira. Porque o Pelé, ele foi o melhor do começo ao fim da carreira dele, tá ligado? Pronto, o Pelé começou no ápice, exemplo, e terminou no ápice, sabe? Vamos ser sinceros, por exemplo. Pô, eu, falando bola por bola, quem me agradava mais ver jogar futebol, e tipo assim, no auge, eu ainda acho que o Ronaldinho tinha mais habilidade, ele era mais incrível do que o Messi, tá ligado? O que o Ronaldinho fazia em algumas partidas era absurdo. Mas isso é evidente, mas é aquela coisa, tá ligado? Tipo, o cara aí, o Messi tá aí, sei lá, pelo menos 7 anos jogando futebol de alto nível pra caralho, enquanto o Ronaldinho teve 2 anos de então, auge, tá ligado? Mas é exatamente isso que eu vou falar, tipo assim, aí quando você coloca eles no mesmo patamar, quando você vai fazer a comparação, esse é o maior peso. Tipo, cara, o Messi, ele joga, porra, desde que ele tinha 20 anos, o cara se tornou protagonista do Barcelona quando o Ronaldinho saiu, tá ligado? 2008. O Messi devia ter o quê? 22, 21 anos, parada assim, tá ligado? O cara se torna protagonista dos maiores times do mundo e, tipo, e ele começa a ganhar, e ele ganha tudo, tá ligado? O Messi já ganhou tudo que ele tinha pra ganhar, a mesma coisa que falta é a Copa do Mundo pra ele. Sim. Não, então, assim, nessa comparação, porra, beleza, o Messi pra história do futebol, ele vai ser maior que o Ronaldinho. Só que, tipo assim, questão de futebol mesmo, assim, num único momento, o Ronaldinho foi um absurdo. E do que eu falo? Por que eu tô falando disso? Porque quando a gente faz essa comparação do Galo e tudo mais, é, o Ronaldinho, ele é tão, mas ele é tão acima dos outros, mas ele é um absurdo em questão de nível de futebol. E é o negócio que a gente tava brincando antes de começar o cast de, ah, somente talento, antes que talento pode levar, tipo, o talento do Ronaldinho é tão absurdo, que quando ele quis ser um pouco jogador, entendeu? Porque naquela época ele já fazia as coisas dele, mas quando ele quis ser um pouco jogador, quando ele teve tesão pra fazer a parada, ele foi o melhor, tá ligado? No tempo, no momento Sim. dele. Ah, mas todo momento que o Ronaldinho se vê, no Atlético Mineiro foi isso também. Quando ele chega no Atlético Mineiro, porque ele tinha voltado pro futebol brasileiro, foi muito criticado. Quando ele vai pro Atlético Mineiro, vem, eu pensei, meu, ele veio muito com a ideia de, meu, quer saber, me encheram tanto o saco, eu vou mostrar pra eles quem eu sou, tá ligado? Sim, não, tanto ele... é que quando o Atlético é campeão da Libertadores, o discurso do Ronaldinho é, ah, todo mundo falou que a gente era um clube renegado, um clube com jogadores que não deram certo em outros times, tá ligado? Olha onde a gente chegou, tá ligado? É bem Sim. isso. E assim, e ele vem, ele se provar. Ele pode se provar, mas não, já não. deu, né, cara? E agora ele, e tipo, sabe o que é pior? Assim, não é como se ele tivesse tido um ou dois anos de baixa e tal, saca? Deu umas baixas e tal. Agora ele já não tem mais idade pra isso, saca? Ele já tá velho o bastante pra não conseguir voltar. Pra você se voltar a um nível tão alto, que é o nível do Ronaldinho, você precisa se manter bem a carreira inteira, tá ligado? Não, cara, tipo assim, não é só isso, tipo, por exemplo, na época quando ele foi pro... ele veio pro Flamengo, e o primeiro momento no Flamengo dele, o primeiro ano no Flamengo dele não é ruim, é o ano que o Flamengo chega a Libertadores e tudo mais, não é um ano ruim, e depois o ano dele no Atlético, o ano inteiro dele no Atlético, no Campeonato Brasileiro, depois as 6 meses na Libertadores, tu olha e fala assim, tipo, porra, o cara ali, ele quis jogar a bola, principalmente naquela época no Atlético, tá, cara? Tu vê que mesmo ele... já naquela época ali, ele já não tinha um físico de jogador tão fodido, tá ligado? Mas a habilidade do cara era tanta que ele conseguia Mano, fazer tem um gol muito foda dele no Atlético Mineiro, que é aquele que ele pega no canto da área, ele vai olhando, ele tá de cabeça erguida, ele vai rolando, ele olha e ele enfia a bola no ângulo, cara. Ele para e enfia a bola no ângulo, velho. É muito retardado mental, tá ligado? Ele para, olha, pô, podia cruzar, para, vai lá, olha e dá no ângulo, velho. É, tipo, muito escroto, tá ligado? E era isso. Mas aí depois, velho, nessa ida pelo Querétaro, pra mim já tinha fechado o caixão, tá ligado? O cara não tá querendo nada. Eu entendi, por exemplo, porque o Fluminense apostou nele, tá ligado? Ele sabendo que, pô, é um ex-jogador em atividade, tá ligado? Sim. Ah, mas o Fluminense, mano... tá ligado? Tipo, não dá mais, entendeu? Não dá mais. Não dá, não. Pro Ronaldinho não dá mais, tá ligado? Tipo... infelizmente, é muito triste, tá ligado? É muito triste quando isso acontece. O que é mais triste em tudo da carreira do Ronaldinho, porque o Ronaldinho não é um jogador bom que por um acaso caiu. Não, é um dos melhores da história que caiu, tá ligado? E caiu em um nível de desgraça. Porque vamos lembrar que o Ronaldo, quando ele gordo pra caramba, cheio de problema de lesão, ele volta ainda jogando e joga muito pelo Corinthians, né? E encerra a carreira e não é uma vergonha, tá ligado? O Ronaldo terminasse no Atlético. Cara, aquele gol que o Ronaldo mete contra o Santos, cara, que ele dá a letra e mete não, de cobertura. Não, que não é absurdo. O Ronaldo, ele para, e o pior, o Ronaldo, você vê que ele para porque ele não consegue mais fisicamente. Já tá no fim da carreira, idade pra caralho. O cara que fez duas operações, tipo, perdeu a perna praticamente. É a operação que mata o jogador, literalmente, que é do ligamento cruzado. E mesmo assim, ele conseguiu ser foda no Corinthians. Gordo, ele conseguiu ser foda, tá ligado? Foi no extremo que deu. Você via que o Ronaldo, ele tava no extremo do que o físico dele aguentava. Não dava mais. E não, então não é vergonhoso. Você fala, não, Ronaldo, que isso? Uma carreira inteira brilhante que no final, por problemas físicos, acabou. Beleza. O Ronaldinho, não. É um cara que vai ficar marcado por ser um jogador brilhante... que parece que desistiu de jogar. Desistiu porque ele nunca teve problemas sérios de contusão, problemas físicos absurdos. Não. Ele desistiu de jogar, tá ligado? Parei, não quero mais. Bundas. É triste, cara. É bem triste. Eu fico chateado até. Felizmente é isso. Agora ele vai provavelmente jogar em times qualquer aí, eu não sei. Parece eu só espero que ele não vire o Túlio. No Túlio, porque parece que ele vai jogar no Corinthians dos Estados Unidos. É uma coisa muito sei lá, eu realmente esperava que ele anunciasse a aposentadoria. Desiste logo, cara, porque ficar jogando em time o merda é foda. É, mas é isso, então vamos pra próxima. Gol! Reinaldo fez aniversário recentemente pelo São Paulo. E como homenagem, o time, o clube, fez uma homenagem ao jogador, né? Dando parabéns para ele. A questão é a repercussão que esse parabéns teve, né? Que acabou em declarações como: a única coisa que te desejo é que você suma do São Paulo. Caso Douglas 2, cara. É aquele, o mesmo caso do Douglas naquele jogo lá no em Munique com as hashtags Douglas vai tomar no cu. Ou como a declaração belíssima que fizeram pra ele: o Reinaldo pra mim é o segundo melhor lateral que São Paulo já teve, atrás de todos os outros. Né? Cara, eu acho que, sei lá, cara, tipo, perto do Douglas, cara, o Reinaldo, ele é, sei lá, é aquela coisa que eu falei, mano. A diferença do Douglas pro Reinaldo é a mesma diferença dos mutantes da Record pros X-Men, tá ligado? Mano, o Douglas é muito melhor que o Reinaldo, cara. O Reinaldo é um jogador de futebol, cara. Mano, eu acho que o Reinaldo, na realidade, ele é um grande vitorioso, porque eu nunca vi um usuário de crack além do Jobson chegar tão longe. Eu vou falar pra você, cara, que essa foto dele tá foda, mano. Essa foto dele tá com o olho torto, tá ligado? Caído, escroto. Mas é foda. Mas agora, vocês acham que é pegar pesado? Porque eu acho que não. Não, ele é realmente ruim mesmo. Acho que o futebol faz parte do futebol, isso, tá ligado? Faz parte. Acho, se ele fosse um jogador que fazia as coisas certinho, ninguém tava pegando o pé dele. Então acho que tá mais do que é certo mesmo, tem que pegar no pé. É porque eu tem vejo... que xingar mesmo, tem que xingar alguém, vira uma moto, tem que xingar todo mundo. Cara, porque eu tava vendo umas reclamações quanto a essa questão do Breno. O Breno falou isso depois do jogo contra o São Paulo. Qual foi o jogo contra o São Paulo? Foi o jogo que ele fez o gol que o São Paulo perdeu. Ele incendiou o jogo. Contra o Havaí. E aí o Breno falou. E o Breno jogou bem, tudo, sabe? Tipo, não tinha nenhuma reclamação contra ele. Mas ele reclamou da vaia da torcida, não. Mas a torcida, porque na Europa os caras aplaudem, os caras apoiam. Primeiro que não é 100% assim, tá, Breno? Você não jogou muito tempo, porque a maior parte você teve preso, né? É, assiste Olympiacos e Arsenal pra vocês verem se os caras não vaiaram. Não xinga, né? Vai assistir, rapidão. Assiste aí Liverpool e Chion pra ver se os caras não vaiaram. Vai ver a saída do Balotelli em campo pelo Liverpool, pra você ver. Tranquilo, pô, tranquilo. O Balotelli só teve que sair, tipo assim, porra. Protegido, tá ligado? O Balotelli. Mano, nem rolou, nem rola essa cena. Assim, mas é que a torcida... Cara... É simples. A torcida tem que apoiar o clube, claro. Eu vou apoiar o São Paulo sempre. Agora, a partir do momento que você joga mal, me desculpa, você não quer que eu passe a mão na sua cabeça e fale: não, parabéns, que é isso, Reinaldo? É isso mesmo, nunca acertou um cruzamento na vida, mas estamos aí. Não é assim, cara. Se o cara jogou mal, foda-se. Ele jogou mal, caralho. Eu acho que no Brasil tem outro quadro, tipo... relevante a ser comentado. Porque no Brasil, cara, tipo... o Brasil é um país... centro de futebol de más diretorias, né? Que todo mundo concorda nisso. E na Europa não é. Existem más diretorias na Europa, mas não são tantas quanto o Brasil. Então, tipo assim, cara, eu acho o protesto muito válido, tá ligado? Porque, tipo assim, se as condições do time são ruins, se a diretoria é ruim, se os jogadores são ruins, cara, o que você quer? Que eu fique apoiando o tempo todo, tá ligado? Exato. Não dá. Realmente não dá. É o que eu falo. São Paulo, eu apoio o Osório e aceite. Ou e o Pato agora, de vez em quando. E outra coisa que eu vejo no Brasil que, tipo, faz com que as torcidas peguem muito mais no pé. Em qualquer outro campeonato da Europa, você tem, pelo menos, acho que, normalmente, entre 4, 3, no máximo, que estão ali sempre vencendo, tá ligado? Se você sempre vencendo no campeonato, eu digo, sempre que é, tipo, obrigação ganhar um título. Se você pega no Brasil, cara... Se você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, os 4 de São Paulo, os 4 cariocas, os 2 do Sul e os 2 acho que você vai reclamar. Sempre. Não adianta, cara. É muito time grande no Brasil. É muito time com possibilidade de título no Brasil, diferente dos campeonatos. Então, se o cara não ganhar, a torcida vai pegando o pé, tá ligado? É. No Apple, por exemplo, se o Southampton ficar no meio da tabela, porra, a torcida vai entender, porque lá só ganha, lá na Inglaterra ganha uns 4 lá, 5 times, tá ligado? Então, tipo, eu acho muito mais compreensível as vaias do Brasil por causa disso também. Não, é, aqui no Brasil rola muito isso, é porque os times geralmente passam por um jejum grande, e isso é recorrente em vários times. Óbvio que você tem times que do Brasil que estão constantemente ganhando títulos, assim, um pouco mais que outros. Mas a realidade é que muito dificilmente, é quase impossível, que tenha um time no Brasil que vai chegar e ter, assim como tem em Inglaterra, 11 títulos brasileiros, tá ligado? É muito difícil. Precisa de muito tempo, tá ligado? Pra um time chegar nesse número, saca? Porque é difícil pra caralho, velho, você conseguir tantos títulos de uma vez, tá ligado? Por isso que quando vem um time que vai ganhar, sei lá, 3 títulos seguidos, é um absurdo, tá ligado? Saca? Aqui no Brasil é um absurdo. Em outros países nem tanto. É ok, acontece, né? Aqui não. E como passa, por exemplo, imagina você que é torcedor palmeirense. Um século sem ganhar um título, tá ligado? Você fica puto pra caralho, mano. Torcedor palmeirense aí nasceu, nunca viu o time ganhar nada, velho. Ah, velho, não é só isso não, porra. O Liverpool não ganha por causa da Premier League há 20 anos, que inferno. Mas o... Mas pelo menos ganha a Champions, né, mano? Ah, então, é verdade, faz o quê, né? Tá em casa, né? Que tá em casa, cara, no quintal. É, o Arsenal não ganha a Champions desde que ela foi fundada, cara. Eu só puxei pra comentar disso. Bem, mas é isso, o Reinaldo foi criticado, vamos embora, tem mais coisa pra comentar. Está gol! Já que a gente tava falando de São Paulo, nesse último fim de semana rolou o clássico Palmeiras e São Paulo, e o São Paulo entrou com cães na partida, né? Pra apoiar aí, né, os animais, né? Pra promover o conjunto Pets, né? A rede de pet shop, São Paulo tava apoiando e tal, legal. Pets! E São Paulo tava apoiando. Nossa. Pra ajudar cachorros, legal, né, gente? Não vamos matar os seus animais, coisa bacana, né? E aí, o que acontece? Cachorro caga em campo. Olha só. Será que ele estava literalmente cagando para a partida? Eu chuto que era possível. É possível cagar para a partida. Apesar de que era uma partida bem importante, tá ligado? Bem importante. Aqui no Brasil não é comum, né? Tipo, entrar animais em campo. Achei que no campeonato argentino e no inglês rola muito disso. No argentino, inclusive, acontece geralmente entrar com 22 animais em campo. Cara, você no time de São Paulo você entra com um Pokémon, cara. Não, o time de São Paulo entra com 12 veados, que é diferente. E, não, são 11 veados e um Metapod. Não, 10 veados e um Metapod, tá ligado? Esse é o time de São Paulo. E um pouco de ponte de safena pro Roger Sen também. Né? Porque ele tá precisando. Né? Tá precisando, tá velho pra caralho. Mas é isso, cachorro caga em campo, o que eu acho que é uma coisa muito curiosa. Cara, falando sério, porra, dependendo do jogo do São Paulo, se o cachorro chegou e cagou em campo, ele fez mais que muito jogador, cara. Fez muito mais que, né, Novo Rúmeus. Vamos aí, Novo Rúmeus, filha da puta. Cara, pra eu olhar o jogo do São Paulo e achar que o Carlinhos tá jogando bem, velho, o bagulho tá louco, meu amigo. Não. Pior, ele tá. Ele tá. Ele é um dos melhores de São Paulo. Cara, isso é um absurdo. Mas o cara, ele tá, voltou à forma, né? Voltou à forma do Fluminense, quem sabe? Não, machucou no último jogo, é, já, né? Copa do Brasil já. A gente tá fora já dos. Que tristeza. Jogos. Agora a gente só tem o. Tempo que ele tava jogando de meia, né? Então. Tranco não. Agora o Reinaldo finalmente vai ser titular puro. Vale nada, é o Matheus Reis dessa porra. Cara, eu apoio mais o Matheus Reis que o Reinaldo, muito mesmo. É. Então é isso aí, vamos pra próxima notícia. Juiz saca arma em jogo em Minas Gerais. Eu acho que essa parada da nova norma da arbitragem chegou em um nível muito extremo. Não me escutou? Toma tiro. Alec, cara. esperar, né? O que esperar, né, cara? O pior é que a confederação, se não me engano, ela... O juiz é óbvio, foi indiciado. A confederação foi a favor disso. Tipo, ah, tem problema, o erro foi do cara que partiu pra cima dele, tá ligado? Não, calma lá. O cara falou... o cara declarou assim, ó. Recebi um tapa no rosto, um chute e um empurrão. Fiquei encurralado, me senti mal. Cara... Assim... Isso aqui é minha arma. Aí, não, eu acho que dar uns tiros na pessoa não é a solução. Eu só acho que dar tiros não é a solução, meu amigo. Tá ligado? Assim, mas aí você pensa, isso aí saiu aonde? Boletim de policial? Foi aonde? Foi na Via Show? Não, foi no meio de um campo de futebol, cara. Vai ser muito bizarro, velho. Daqui a pouco o Twitch vai estar dando com o taser, tá ligado? No meio do campo. Não, ele então... vai estar dando com o teaser, aí daqui a pouco ele vai olhar assim, volta, tá, no maluco. Porra. Mano, mas eu queria aproveitar esse momento. Cara, eu queria que ele fizesse isso no reino. Cara, a gente odeia muito reino. Ué, assim que corre, eu tenho que usar pelo menos os olhos. Quero ver se eu não corri agora, Reinaldo, filha da puta. Não acerte esse cruzamento, pra você ver. É, cara, mas eu queria puxar um outro assunto, que assim, óbvio que isso é um caso extremo, né? Mas essa parada do grande atrito que tá rolando no futebol brasileiro agora com a arbitragem, né? Por causa das novas normas de arbitragem, o caralho A4, tipo, o jogador não pode discutir com a arbitragem, que ele já é punido e tal. É, o que vocês acham dessa situação que tá atual? Porque ela tá cada vez pior, tá ligado? Cara, não, antes de comentar sobre isso, eu vou falar pra ele que eu pensei agora. A partir de agora, todos os juízes vão andar com arma de fogo e todos os técnicos vão andar com teaser, tá ligado? Pra antes da bronca eles atiram, tá ligado? Corre, filho da puta, corre, pá! Tá ligado? Vai ser melhor. Sobre esse. É a minha opinião, é. Tão dando muito poder pra bando de juiz merda, então vai dar merda. Não, o que eu acho é que assim, o Brasil tem um grande problema, que é o fato de a arbitragem não ser profissional, os árbitros não são bem treinados, a parada não é bem organizada, existe essa recusa constante a usar a tecnologia que eu acho tão estúpida, tá ligado? Sobre ser profissional, quase nenhum país do mundo é profissional. Sim, o que eu acho é um absurdo, tá tudo errado. O que eu falo é um fator também, tá ligado? Decisivo, o cara não é um profissional, saca? Com a obrigatoriedade de estar ali, o cara faz porque quer, saca? E aí tá lá, o futebol brasileiro anda por vários problemas e é que nem, tipo, diminuir, aumentar o limite de velocidade, tá ligado? Não, olha só, tá tendo muito acidente na rua, baixa o limite de 100 pra 50, que vai ter menos acidente. Não, não vai ter menos acidente, o problema não é o limite de velocidade, o problema é o motorista merda. Cara, tipo, nesse quesito, seguindo mais ou menos o que você tá falando, porra, quando você trabalha esse tipo de ideia de dar mais poder pro juiz, você, de vez em você dar mais capacitação, porque, por exemplo, em outros esportes que geram muito dinheiro, mas nenhum deles tem a amplitude de contato com outras pessoas, assim, que tem o futebol tem. Tipo, americano, basquete, tênis, esses tipos de esportes, assim. Todos eles, cara, o juiz já tem a ajuda da tecnologia pra, pelo menos, em caso de dúvida, ele usar, tá ligado? No futebol americano, então, o juiz é obrigado a usar, tá ligado? Sim. Que toda marcação de touchdown, toda marcação de ponto, assim, o juiz ele tem que fazer a revisão, é obrigatório. E mesmo assim tem erro. E mesmo assim, não, cara, porque tipo assim, tem coisas que mesmo pela TV, mesmo pela imagem da TV, você não vai ter. Você não vai ter como saber. Tem coisa que você vai falar. Foi ou não falta por opinião, tá ligado? Não, mas olha só, sabe o que eu acho que é, cara? É que acho que o brasileiro em si, ele tem a falsa impressão de que autoritarismo vai promover a disciplina, tá ligado? E nem sempre é isso, entendeu? Não é. Mas na verdade, na maior parte tipo do assim, caso, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer se os jogadores brasileiros. Isso é uma verdade, viu? Os jogadores brasileiros têm tendência muito a reclamar com o juiz e reclamar sintosamente. Só que não é você impedindo que o jogador fale com você e você punir ele por causa disso que você vai fazer que mude alguma coisa, tá ligado? Pode ver, tipo, quando a regra foi fundada, tipo, a regra foi colocada, o Ricardo Oliveira foi expulso, o Osório foi expulso. Só que, tipo assim, com o tempo, pode ver que já deu uma apaziguada. Não é que tu, qualquer cara que fala com o juiz tá sendo expulso, mas... porque, cara, não fazia sentido essa regra, tá ligado? Não, mas tem muita coisa que ainda não faz sentido. Essa regra não faz sentido, mas, por exemplo, jogador não pode comemorar com a torcida. Como assim, cara? Isso eu acho tão... isso é estúpido. Cara, é um dos momentos mais da hora. O cara faz um gol antológico, o cara vai lá pra torcida, tá ligado? É o termo, você vai pra torcida. Sabe, o termo surgiu no futebol, cara. Me não, tipo, não pode mais pra torcida comemorar. Por quê, cara? Por que é falta tirar a camisa na comemoração, velho? Deixa o cara tirar a camisa, mostrar o tanquinho que é bonito. Não só isso. Tirar a camisa muito é por causa que era muito clássico jogadores que tiravam a camisa, que tinha a camisa de alguma marca, alguma coisinha escrita embaixo, tá ligado? Ah, mas, cara, a maioria das vezes é só euforia, tá ligado? Tem nada a ver com a marca, né? Cara, nesse quesito, o Cruyff comentou uma coisa bem legal, que foi, por exemplo, esse negócio de autoritarismo. Se a gente for parar pra pensar, tipo, quem comanda o futebol brasileiro ainda tá na década de 70, 80, tá ligado? Vamos falar bem sério, porque é a verdade. É, a maioria das pessoas que hoje comandam o futebol brasileiro, e muitas pessoas que comandam o país, eles estão presos nesse estilo de pensamento totalmente retrógrado que faz esse tipo de ação, como ele falou. Então acho que foi bem feliz do Cruyff nesse ponto, porque, cara, tipo, muitas das vezes o que se tem pensamento aqui no Brasil é vai funcionar na base da porrada, tá ligado? Na base da ignorância as coisas funcionam. E tipo, não. Tipo, porque, por exemplo, é claro que vai ter menos reclamação do juiz a partir do momento que o juiz sair dando cartão amarelo pra torta e direito. Mas há um tempo atrás eu lembro de um comentário de que, na época da Copa do Mundo, que era um comentário que vinha tendo da diferenciação de como os juízes apitam brasileiros, apitam no Campeonato Brasileiro e apitam jogos internacionais, entendeu? E lá fora, eles param pra pensar um pouco como os juízes argentinos e da América Latina pensam. Que, por exemplo, se eu fizer isso, eu posso estragar o jogo, tá ligado? Muitos times, muitos juízes da Europa e da América Latina, eles pensam desse jeito, tipo assim, eu não vou dar essa falta aqui agora, ou eu não vou dar esse cartão nesse exato momento, porque senão daqui a algum tempo eu vou ter que dar um outro cartão e vou expulsar. E aí eu vou foder o jogo, entendeu? Também tem essa, mas e eu acho que sempre vai cair numa questão simples. Se o futebol, no quesito de arbitragem, fosse mais eficiente, e se as punições no futebol brasileiro fossem aplicadas de maneira mais eficiente, você já, automaticamente você elimina as reclamações. Cara, na verdade, o que eu acho é que o maior número de reclamações que existem é sobre um padrão, tá ligado? Não existe um padrão de arbitragem. Tipo, o cara que apita num jogo, ele não apita igual o que ele apita no outro jogo. Tipo, é meio bizarro isso. E às vezes dentro do mesmo jogo, o cara apita umas paradas e outras não, e aí fica por isso, tá ligado? As jogadas óbvias, velho. Tipo, é muito estúpido. E muita gente reclama porque é comprado. A realidade é nem tudo, tá ligado? Então, tipo, e ainda fica essa discussão estúpida, tipo, não, o cara tá comprando a arbitragem. O Corinthians tá mesmo, mas o resto, tá ligado? Tipo, não é, tá ligado? E fica nessa discussão estúpida. Que nem, você acha que o Gabriel Paulista, do caso que a gente citou já no prorrogação, você acha que ele vai se sentir inclinado a reclamar mais com a arbitragem da próxima vez que ele tomar um cartão, sendo que ele teve a punição dele revogada logo no dia seguinte, porque foi incorreta? Não, porque ele sabe que se for incorreta ele não vai ser punido severamente, eles vão revogar, tá ligado? Então ele sabe que talvez que as coisas, a justiça acontece lá, tá ligado? Se não acontecer, esse que é o problema. Aí vai lá o jogador lá, tipo o Sheik, e simplesmente vira pra câmera e fala que não concorda, e ele toma a suspensão. Isso é a prova da incompetência, tá ligado? O cara fala mal de você e você punir ele, né? É que nem eu virar aqui e simplesmente derrubar o Kraven porque ele falou da minha mina, tá ligado? Podia ter feito isso. Falei da minha mina. Eu falei que tipo, você é um papaizão. Eu não falei nada dela. Nem sei quem é. Ainda bem, né? E tipo, mas é a mesma coisa que se a gente derrubasse todos vocês aqui, ficar sozinho falando por causa disso, tá ligado? Seria uma filha da putagem, só mostra que eu tô errado. Mas não, deixa, faz parte da piada, é a parte da piada, vamos deixar no podcast, tá ligado? Pode me comprometer? Pode. Pra caralho, aí eu vou quebrar todos. Derruba não, cara. Aí eu vou quebrar todos vocês, tá ligado? Eu gosto muito dela. Sou um papai muito bom. Eita! É, então é isso. Vamos embora pra próxima, que tem mais notícia dessa porra. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Homem que vendia sabonete raspado como craque é preso. O Iron Marques apareceu, né, velho? É a notícia dele, velho. Era a notícia do Iron Marques, né, cara? Eu nem sei, eu nem li, cara. Eu ia só deixar com o Iron Marques essa porra aí. Faz o seu showzinho aí. Bem, eu vou ler a manchete então para vocês, ouvintes, e para o Crime também. Um homem foi preso nesta sexta-feira, no dia 18, em Chapadão do Sul. Caralho, mano! O nome da cidade, velho? A Chapadão do Sul, caralho, mano, fumando maconha. Ai, caralho, mano, só pior. Ao ser investigado, a polícia descobriu que o traficante raspava sabonete de motel. Nossa. E vendia como se fosse crack para viciados. Eu imagino o Malco fumando lá. Aí o Malco vira pro outro. Qual é esse crack? Tá com cheirinho de lavanda, hein? Ô, meu crack tá tipo febo. Mano. Esse crack desceu lisinho, parece até bom. Ô, mano, eu percebi que depois de fumar esse crack eu tô mais protegido de germes, coisa estranha, é Protex. Caralho, mano. Mano, eu tô mais surpreso, velho. É que a cidade chama Chapadão do Sul e o cara foi preso fumando maconha. Não tem... Mano, o deveria, né? Tem, você tem, cara, ele devia ter licença poética pra fumar nessa cidade, né, velho? Mano, tem notícia que isso não é uma notícia do sensacionalista, cara? Cara, que... cara, a notícia porque, do... cara, olha que absurdo. O cara mora numa cidade chamada Chapadão do Sul. O cara vende... O cara vende crack que, feito de sabonete de motel... Alguma coisa tá errada, velho. Cara, não é. Mano, será que toda vez que o cara vai pro motel, o cara rouba sabonete pra fazer crack, mano? É, eu acho que é isso. Caralho, mano. O cara vai bastante ao motel, hein? Vai pra caralho, né, mano? Porra, tá lá com o Arnaldinho esse. Cara, mas levando em consideração que tem uma cidade chamada Lagoa da Confusão e que nessa cidade um padre atirou em um cacique. Eu não falo. É sério, mano? Que vocês não fizessem uma Lagoa da Confusão? Pô. Sim, inclusive isso é uma referência a um podcast que eu gosto muito chamado Verdades Absurdas. É, que é um podcast. Então, peraí, deixa eu digitar no Google aqui, Lagoa da Confusão, porque não é possível. Existe, cara, uma cidade chamada Lagoa da Confusão, e vai por mim. Acontece muita coisa louca em Lagoa da Confusão, cara. É um bagulho muito louco, mano. Muito louco mesmo, cara. Agora... Não existe mesmo, mano. Lagoa da Confusão. Agora procura aí, padre versus cacique, uma coisa assim, você vai achar também. Tô falando pra você, mano, acredita em mim, Crive. Acredita em mim, mano. Velho, eu não duvido mais de nada desse mundo depois de saber de Lagoa da Confusão, cara. E escute Verdades Surdas, que é um podcast muito bom. É, então fica aí a dica de, primeiro, não fume crack, garanta que seu crack não é sabonete, com o Febo, e não vá à Lagoa da Confusão, porque lá acontecem muitas tretas muito loucas e dá muita merda por lá, viu? Então, é isso, vamos embora, que a gente ainda tem muito de futebol pra falar hoje. É isso aí, bora pro bloco do futebol mundial, né? Estamos todos aqui de volta para esse bloco onde falamos sobre esse futebol lindo que é jogado na Europa, basicamente. É mundial, mas é na Europa mais, né? Mas é do mundo, né? Mas é do mundo, assim. É o mundo, a Europa faz parte dele, então a gente diz que é futebol mundial. Estamos aqui, ninguém percebeu nada, né? Tá tudo certo, tudo acontecendo de acordo com o planejado, né? Começar aqui falando do campeonato que o Cruyff já apresentou um desgosto muito grande, que é o campeonato espanhol, não é, Cruyff? Vocês querem começar sobre o campeonato espanhol? Não! Sério mesmo? Não quero, não. Inclusive, eu acho que a gente pode passar pro próximo. Quer falar? Não, é sério, cara. Posso fazer um comentário sobre o campeonato espanhol? Pode. Na última rodada? O Barcelona ganhou. Tô vendo aqui. Peraí, rapidão. Eu me perdi aqui no site. O Real Madrid empatou com o Málaga, é nóis. A Real Madrid empatou, tô vendo aqui, ó. Mas, ó. É, o Vila Real tá em primeiro também, tô vendo aqui, de acordo com o site. Vila Real, ó. 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Grande time do Vila Real aí, que sempre acompanhei. Grande time. Mas a gente realmente acompanha esse time do Vila Real. A gente fala bastante dele por aqui. Tô vendo aqui, ó. Celta de Vigo tá em terceiro. Celta de Vigo goleou o Barcelona aí. Vitória muito importante pro time de Vigo. E temos o Atlético de Madrid, o Real Madrid em quarto, o Atlético de Madrid em quinto, Deportivo La Coruña em sexto. Um campeonato muito legal aí. Muito vai ser muito, muito legal acompanhar esse campeonato. E eu acho que minha previsão, eu acho que o primeiro e a segunda colocação ficarão entre Real e Barcelona. Só uma questão aqui, não sei se será verdade no final do campeonato. Eu não sei qual é a opinião do Tomás de quem fica em primeiro, se é Real Madrid e Barcelona ou Barcelona e Real Madrid, né? E tem uma grande dúvida do campeonato espanhol, não é? É uma grande dúvida, porque o campeonato espanhol é muito disputado, né, cara? São muitos times que disputam pelo título, sabe? Mas, então, falando um pouco mais sério agora, tem uma grande questão no Barcelona, que o Barcelona tá fudido, né, velho? O Barcelona só perde jogador, é só ano que vem, né, que vai poder chegar o pessoal que eles contrataram, não é? Se não me engano. Só ano que vem. Esse ano eles ainda não podem contratar. Não podem contratar, tipo, ninguém, eles estão se fudendo. Eles perderam o que? Iniesta, perderam o Messi, o Douglas, porra, mano. Nossa, o Douglas foi a maior perda, realmente. Eu acho que é complicado. E daí, é sério, mano? Isso? Você tá falando, então, desculpa, você tá falando sério isso? Sério? É sério. Ele já voltou, tá? Só avisando. Ah, tá. O último jogo da Champions ele tava na reserva. Mas o... Não, então, mas é uma... Ele tá se recuperando, né, mano? Não vai entrar como titular, como deveria, né? Exato, porque tem que poupar o Douglas. Você não vai arriscar perder um jogador como ele. O Messi você arrisca, o Douglas não. É uma coisa complicada, gente. Que é uma parada bem, bem foda, né? E o Barça tá se fudendo e, tipo, na moral, agora é hora pra ver se o Neymar vai ou não vai, né, mano? Depois daquele negócio ridículo que ele tá parecendo um juvenil agora, que raspou o cabelo de novo, né? Ele raspou a cabeça de novo, parece a primeira temporada. Cara, eu acho mais legal, cara, acho melhor que aqueles cabelinhos dele, cara. Tipo, eu vou ser sincero com a questão do Neymar, tipo assim, eu acho ele um puta jogador, mas eu acho ele um bostão, tá ligado? Você tá me entendendo? Tipo, ele pode ser foda pra caralho, eu reconheço isso. A gente fala aqui, a gente não é os caras que vão falar Neymar, o caralho, a gente vai reconhecer o futebol dele. Mas eu acho ele um cara tão, tipo, de difícil identificação, sabe, pro brasileiro. Eu não gosto dele, tá ligado? Do jogador. Tipo assim, eu gosto do jogador Neymar, mas tipo assim, como personalidade, como identificação, tipo, ver o futebol brasileiro nele, eu acho ele, sabe, tão bom, ele tão bosta, cara. Eu prefiro ele com o cabelo assim do que, tipo, com aquele cabelinho, sabe? Aquela coisa. Aprenderam a Porsche dele, que sabe o que ele fez? Ele comprou uma Ferrari de 1 milhão. O problema não é o cara ser rico, mano. Meu problema é tipo essa coisa de usar de alegria, tá ligado? O cara é o capitão da seleção. O cara faz muito gol na seleção, não pipoca, joga bem no Barcelona, tem tudo pra ser um dos melhores do mundo, mas mesmo assim eu não consigo me identificar com ele. Eu reconheço que ele tem um puta futebol, mas eu não consigo me identificar com ele, não sei porquê, cara. E outra coisa, o Neymar tem a mesma idade que a galera daqui, né? E ele age como uma pessoa de 15 anos de idade, mano. Ele estoura, esse é um problema dele, ele joga pra caralho. Mas a gente já viu que em vários momentos, não foi só aquele jogo na Copa América e tal, mas em diversos momentos ele estoura, ele não sabe como reagir a chegadas fortes, tipo, o cara que vai fazer a falta, ele não sabe reagir a esse tipo de situação. Ele continua sendo muito infantil nesse quesito, tá ligado? Uma infantilidade que muitas vezes custa ele jogadas, custa ele muitos momentos. Coisas que, por exemplo, o próprio Soares, que joga ao lado dele, tem menos, tá ligado? Mesmo mordendo as pessoas. Eu acho que, tipo assim, eu reconheço o futebol do Neymar, mas eu acho que, tipo, principalmente nesse momento agora onde o Messi tá lesionado, falta ele chamar mais jogo, tá ligado? Porque, tipo assim, no Barcelona, ele não é protagonista, porque não tem como ser protagonista no Barcelona se você não é o Messi, tá ligado? É, não tem. Mas agora que o Messi tá fora, alguém vai ter que chamar esse protagonismo. Eu acho que, assim, nesses dois últimos jogos, eu acho que faltou dele fazer essa chamada, sabe? Não, tipo, o Soares chamou muito mais o jogo que o Neymar. Mas eu acho que ainda, além do Soares, o Iniesta chama mais jogo que os dois. O Iniesta chama mais jogo que os dois. E é o velhinho do time, tá ligado? O que é surpreendente, saca? Tipo assim, o Neymar e o Soares, eles jogam muito juntos. E nesse esquema do Barcelona, de certa forma, o futebol deles ficou um pouco dependente um do outro, entendeu? O Neymar jogando muito bem, o futebol do Soares rende mais, assim como o do Soares rende mais com o Neymar jogando bem, tá ligado? Principalmente sem o Messi, porque, me desculpe, mas o Sandro não consegue nem um pouco articular com os caras, tá ligado? Então, tipo assim, eles dependem disso. Essas jogadas rápidas e tudo, eles dependem do outro e tal. E você não tem o Messi. É difícil muito você virar e falar assim, eu vou ser o cara, eu vou ser tipo o Messi do Barcelona. É foda pra caralho, e é uma responsabilidade difícil de adquirir. Principalmente pro Neymar, que quando se fala de responsabilidade, né, não é o grande cara, assim, de todos, né. O Soares eu acho que vai acabar tendo mais destaque que o Neymar nessa falta do Messi, que vai demorar o quê? 2 meses, aparentemente, 2-3 meses. Então... Sim. É foda, vai ter o quê? 2 rodadas de Champions nesse período? É foda. Acho que sim, já sofreu contra o Bayern, né? Não, a gente vai comentar. Vamos comentar. Da Champions. Vamos comentar, sofreu bastante, viu? Não foi pouco, não. Agora falando um pouco do campeonato italiano, que pouca gente acompanha, inclusive a galera do Prorrogação. Eu acompanho mais que o espanhol, viu? Eu acho bem mais divertido que o campeonato espanhol, mesmo o nível sendo pior. Será que o nível é pior, cara? Porque esse ano tem uns times mais legais no campeonato italiano, cara. E também porque no espanhol os times são ruins mesmo, né, cara? São agressivamente ruins, tá ligado? Tipo assim, tem uns times bem ruins, tipo o Capri no italiano, mas... Você... É o que falta no italiano, aquele time que se destaque, né, cara? Não, pô, você pensa 10 anos atrás, você tinha um Milan, tipo, porra, jogava pra caralho. Você tinha uma Juventus também, que tinha um puta time massa. Você tinha uma Inter de Milão. Se destacou. Ano passado, a Juventus era esse time, tá ligado? Só que ela era tão melhor que os outros que não tinha competição. Então, pô. Era foda. Esse ano tá um pouco, tá mais equilibrado, bem mais equilibrado, na real. Mais pro baixo, né? É assim, alguns times melhoraram bastante, como a Inter de Milão. Mas que, por exemplo, no último jogo, que foi o jogo contra a Fiorentina... A Inter de Milão jogou contra a Fiorentina, tomou 4-1 em casa. Tomou um sarro agressivo. A Fiorentina que é a líder do campeonato até o momento, tá ligado? Por saldo. Sim, mas a Fiorentina... É incrível como a Fiorentina, ela sempre forma times bons que não são campeões. Já perceberam isso? Sim. A Fiorentina nunca vai estar, tipo, abaixo do, sei lá, do décimo do campeonato italiano. Ela sempre tá ali na Liga Europa, mas nunca tá na Champions. Dificilmente está na Champions, sabe? E tipo assim, é claro que antigamente a Fiorentina conseguia esses mesmos status, só que jogando um campeonato em que você tinha um Milan forte, uma Inter de Milão forte, uma Juventus forte, entendeu? Então era mais difícil ela conseguir as vagas. Hoje em dia eu vejo que ela está se destacando porque esses times entraram em decadência. Vocês conseguem ver isso? Sim, sim. Não é muito mérito da própria Fiorentina, mas demérito do Não, eu acho mérito, mas o nível baixou, entendeu? Perto do... Acho que a Fiorentina mantém-se regular desde do, sei lá, do título de 2005 que foi renunciado, sabe? Sim. Desde lá ela mantém sempre Liga Europa, próxima Champions, conseguiu Champions em alguns anos, mas ela manteve esse nível enquanto os outros times decaíram. Então, tipo assim, a Fiorentina hoje é líder do campeonato italiano. Eu, concluindo, eu acho que não vai se manter nessa posição, porque é um time bem inferior que muitos outros, mas eu acho que é legal, tipo, você elogiar a Fiorentina pra ver como é diferente dos outros times italianos, que todos caíram, perto dos times do início da década de 2000, a Fiorentina é a única que se manteve no mesmo patamar, mesmo perdendo jogadores. Pô, Fiorentina perdeu o Quadrado, Fiorentina perdeu o Salah, que estava emprestado na última temporada, Fiorentina perdeu o Jovetic, foi um puta destaque alguns anos atrás. Então, tipo assim, a Fiorentina, mesmo perdendo jogadores, consegue se manter num nível. E eu acho isso, tipo, louvável nesse time, entendeu? É. Que por acaso é uma camisa muito bonita também. Só acho surpreendente que a Fiorentina tá liderando, porque como você pensa, por exemplo, a Juventus, tipo, porra, teve uma queda brutal. Ela vem dominando o quê? Os quatro últimos campeonatos, não foram? Mas foi por aí. Italiano. É. Aí é uma puta queda. Pô, só perdeu o Deve, só perdeu o Pirlo, só perdeu o Vidal, tipo, metade do time. Praticamente. E sinceramente, eu esperava que quem, tipo, despontasse seria dois times, o Napoli e a Lazio, que sempre vão fazer campeonato. O Napoli não consegue, cara. O Napoli ainda tá muito mal. Não tá pouco mal, não. Eu digo o seguinte: a Lazio, eu compreendo mais porque o time da Lazio é bem mais, tipo, tecnicamente apurado do que o time da Napoli. A Napoli tem dinheiro, faz boas contratações de vez em quando, tem o Hamsik, tem o Higuaín, que é um atacante que a gente vê que perde muito gol. Mas é bom atacante. Ele é um bom atacante. Tipo assim, o problema dele é que na hora H, ele é um cara que não consegue decidir um jogo, mas ele é um bom atacante. Sim, mas a Napoli tem o Calejón, tem uns caras legais. É, tem o Calejón, merda, não. Não, pelo amor de Deus, cara. Fala do Rafael, que é um bom goleiro. Fala, sei lá, do. Aquele cara que é belga, o Mertens, é um bom jogador. Mas o Calejón não, cara. O Calejón é muito ruim, cara. É ok, dá pra jogar, mano. Não é absurdo, não, mano. Não, é tipo assim, eu não sei. O time da Napoli. Eu não confio nele, principalmente porque eles estão bem mal, tá ligado? O time da Lazio eu acho que até vai mais, tá ligado? Tem alguma coisa, tá disputando, inclusive, nesse italiano. E eu acho que vai chegar lá pro final, vai acabar disputando pelo menos as três primeiras colocações, tá ligado? É, o time da Napoli não, começou muito mal o campeonato, jogando pouquíssimo. Time mal armado. Vem recuperando os resultados. Mas nos últimos jogos. Sim, nos últimos jogos, mas mesmo assim é um time muito instável. Se você for falar de estabilidade, aí óbvio que você vai ter que falar da Roma também, né? Que eu nunca vi um time tão instável quanto da Roma, tá ligado? É impossível. Às vezes eles fazem um jogo excelente e de repente, mano, os caras perdem pra time muito, muito ruim, tá ligado? Eu não consigo entender o que acontece. E o time da Roma não é ruim, tá ligado? O time da Roma é bom. É tipo São Paulo? Não. A Roma realmente tem um time bom, tá ligado? A Roma realmente tem um time bom, não é desprezível, tá ligado? Você vê o time da Roma, posição por posição, principalmente agora, nesse ano tá até melhor, tá ligado? Tá com um elenco melhor e não consegue se manter, cara. Eu não sei por que não consegue, cara. Eu não entendo o que rola nesse time. Vai entender, velho. É foda. Mas fora isso, o campeonato italiano que... Ele é interessante, tipo, isso que você falou é até um comentário que a gente recebeu no Prorrogação já, do Igor, né, Crave? Ele é mais divertido de acompanhar porque tem vários times médios, principalmente com um campeonato que tem uma história muito grande, então você tem muitos times com camisas grandes, né? Ao contrário de times como Manchester City. Então é um pouco mais interessante, fora que a torcida italiana é muito louca. Isso não muda. Sim, sim. Quando chega nas fases importantes do campeonato, os caras sempre comparecem e fazem um grande estrago. Não, é muito louco, a torcida italiana é muito louco. Eles não ficam sentados batendo palminha, tá ligado? Eles batem palma com a cabeça dos outros. Né, mas... Mano, mas não. Torcida italiana é legal, eu gosto disso. Fora que tem outra parada que o futebol italiano geralmente tem. Defende. Pra caralho. É extremamente importante o futebol italiano. Se o futebol italiano tivesse isso, pô... Mano, futebol italiano... O que teria um futebol italiano, né? Se não fosse a defesa, né? Mas é engraçado, porque falar já do campeonato inglês, o que não tem é defesa. Né? Porque tá foda, mano. Tá foda. Mano... Dos times ingleses, me fale... Cara, eu acho que dois tem uma defesa média pra boa. Mano... Que é o Manchester City e o Chelsea. O resto, nenhum tem. Nenhum tem. O Chelsea? Você quer me falar do Chelsea? Não, o Chelsea tá péssimo. Mano, sabe que... Não, mas o problema não é a defesa do Chelsea. O problema é o time como um todo, cara. Mas, tipo assim, a defesa do Chelsea eu não acho péssimo, entendeu? Eu acho péssimo a defesa do Arsenal, nossa, a do Manchester, a do Liverpool. A do Liverpool é a pior de todas. Muito ruim, cara. A do Liverpool é uma defesa muito ruim. Mas assim, sabe o que é pior, cara? O Manchester, o Arsenal, o Liverpool tem defesas piores que a de outros times menores, cara. Tem. O West Ham tem uma defesa melhor que a do Manchester, por exemplo. Sim, também eu concordo com você. O Everton tem uma defesa melhor. O Swansea é mais bem armado. O Crystal Palace também é mais... O Crystal Palace é bem legal, inclusive. Um time bacana. É... Eu só não sei. Só que o surpreendente é o Manchester tá em primeiro até o momento, tá ligado? E... Eu não sei. E eu não sei o que acontece. Sabe? Aquilo que a gente tava comentando semana passada, tá ligado? O Manchester tem uma defesa péssima. É um time confuso. Ele ganha... Por peças, tá ligado? Sabe, tem bons jogadores ali. Ele tem... Jogadores espiados. A gente vai comentar na Champions. Vai. Os jogadores. O jogo da Champions agora. A gente vai comentar depois. Mas tem um jogador inspirado que decidiu um jogo, tá ligado? Sim, e é aquele moleque que tá jogando muita bola no Manchester. O Martial tá jogando bem. Martial que. Não, ele veio da onde aquele Martial mesmo, velho? Foi a contratação de um jovem mais caro da história, Tomás. Jogador de mais. Que time, velho? 50 milhões de euros. Dá um do mundo, mano. Nossa, velho. Porra. O Tomás tá bem, né? Então. Não, mano, porque, tipo, eu fico surpreso, porque é aquele negócio. Tipo, você chega, sei lá, sábado ou domingo de manhã tá passando o jogo. Manchester United, tipo, figurinhas carimbadas que você lembra algumas, tipo, ataque. Ah, você vai ver o Rooney, você vai ver, por exemplo, lá, o grande de Fellaini no Manchester United, tá ligado? Você vai ver o... Nossa senhora. Você vai ver uma ata. Pô, você vai ver algum jogador, tipo, você já sabe sim. Mais ou menos. Dentro do lado, você vê um negão lá, tipo, destruindo a defesa dos outros times. Você fala, caralho, que é esse moleque, velho? E, tipo, jogando muito bem, velho. Ele é um bom jogador, mas não vou... Mas eu e o Carlos já discutimos muito isso. É um bom jogador de 30 milhões de euros. Não, de 50. Ou até menos. Não é um jogador de 50 milhões de euros. Não é. Mas ele tem o quê? 18 anos, velho? Tem, mas é... Mas então, tem muito pra crescer ainda. Mano, um cara... Então, mas um cara que é contratado por 50 milhões de euros, o cara não pode ter 13 gols pelo profissional, cara. Pelo amor de Deus, cara. É, isso é muito absurdo. Sendo um atacante. Não é um zagueiro. É um atacante que tem 13 gols pelo profissional e custou 50 milhões de euros, cara. Fora que você não dá... Não, tipo assim, o é capaz do Martial... Eu acho que... Não, mas é capaz do Martial se tornar um jogador muito grande que compensa esse valor pago. Mas eu ainda acho muito arriscado, entendeu? Muito arriscado mesmo. É lógico, pô. Olha o valor do investimento. Não, mas é. Mas que ele começou, tipo, prometendo bastante. Começou, então, velho. Não, ele tá jogando bem. A gente já tinha visto que ele é bom e tal. Só que a questão é: você investir. É aquilo que eu falo. O Manchester tá ganhando agora porque tem esses jogadores que são bons, que inspirados decidem a partida e vão arrebentar e tal. Só que até que ponto isso dura? Porque a gente já viu, por exemplo, na Champions League, da outra rodada que a gente comentou, isso é bom até o ponto que você pega um time dedicado em que a sua estrutura tática é destruída e obliterada. Isso já aconteceu, inclusive, no próprio campeonato inglês, em que o Manchester United pega um time bem fraco e ele não consegue sequer propor o jogo. Porque ele depende único e exclusivamente de jogadores que atuem bem individualmente, tá ligado? Sabe, muito de Rooney carregar time nas costas, mata carregar blind, saca? Porque fora isso, não existe. O Van Gaal, me desculpe, mas vendo o Manchester jogar, o Van Gaal me mostra um técnico péssimo, tá ligado? Pelo menos no Manchester. E falando de técnico, o que vocês acham do Klopp treinar o Liverpool? Fala é um... mesmo, a discussão, o Carlos, que é o desejo de vida do Carlos. É o desejo de vida do Carlos. É o desejo de vida do Carlos, é o Klopp treinar o Liverpool e vir o Marco Reus, o Lewandowski, Ronaldinho Gaúcho, David Braz, jogar no Liverpool, cara. Exato, o Reinaldo, é isso que é. Reinaldo. The King of Balloon. O King of Balloon. Cara, desculpa, mas o problema do Liverpool não é só tático não, mano. O problema do Liverpool é você ter um jogador de verdade lá, que é o Coutinho, tá ligado? Esse é o grande problema do time do Liverpool, cara. Ele é muito dependente, né, cara? Ele é muito dependente, cara. E, tipo, a gente fala isso e insiste nessa porra. Ah, o Liverpool sem o Coutinho. Mas olha todas as jogadas do Liverpool. Esse último jogo lá contra o Aston Villa, que foi 3-2, por exemplo. Toda jogada passando ao pé do Coutinho, toda. Todas as jogadas importantes do Liverpool passam no pé dele. E se não passar, não dá certo, tá ligado? É incrível. É incrível como não dá certo se não passar a bola pelo pé dele, tá ligado? Fora... Sabe qual foda do Liverpool? Esse é um time bom. Pega duas temporadas atrás. Mas, porra, mano, tinha um Suárez, tá ligado, com ele. Daí, tipo, você vende o Suárez, quem que você contrata? Qual que é o nome daquele atacante bosta que eles compraram, velho? Balotelli. Não, tem um outro. Balotelli foi muito bosta. Mas tinha um outro inglês que custou tipo, não, muito. Nenhum é pior que o Balotelli, cara. O Balotelli fez um gol, mano. O Balotelli fez um gol. O quê? O Balotelli é Deus, mano. Como assim? Como você tá falando? Lambert? Então, eles contrataram um cara também que é italiano, Borini. Foi esses atacantes que eles contrataram, cara. É. Cara, você, a gente comentou isso semana passada, Tomás. Mas vai me dizer, ó, eu vou colocar aqui. Tenta falar a escalação do Liverpool e me dizer que isso é um time A, cara. Isso, eu vou falar do jogo do campeonato inglês que eu comentei, do Liverpool e Aston Villa, tá? Mignolet. Can, Squirt, Saka, o Mignolet é bom goleiro, inclusive fez uma excelente partida naquele jogo contra o Arsenal. É, Can, Squirtle, Sacco, Klein, Milner, Lucas Leiva, Moreno, Coutinho, Ings e Sturge, cara. Me diz que você é um time A. Não é, cara, não dá, porra, caralho. Tipo assim, o time titular, esse não é o time, não é o time titular do Liverpool. Mas nem o time... Essas são as peças de reposição do Liverpool, boa parte, tá ligado? O Liverpool tem até bons jogadores, cara. Mas, tipo assim, competir na Inglaterra é difícil, cara. Cara, o time reserva do Manchester City não é muito pior do que esse time do Liverpool, tá ligado? É bom o time reserva do Manchester City. Na verdade, o time do Manchester City inteiro, o elenco do Manchester City, é bem bom, tá ligado? É muito bom, cara. Bem homogêneo o time. O único problema dele é ser um time que não tem alma, não tem coração, não consegue brigar, tá ligado? Parece que falta camisa, velho, tá ligado? Mesmo você vê jogo de Champions League, parece que falta camisa. Não, falta camisa, ela não existe. A camisa dele, cara, não existe. Aquele jogo contra a Juventus, tá ligado? Foi 2-1 pra Juventus. Tipo, a Juventus, tipo, os caras se matando, enquanto o time era só toquinho de bola, os caras ficam lá e ganham o jogo, tá ligado? Mano, é... E jogando melhor, merecendo jogar. E o time, eu acho o time da Juventus pior do que o time da Manchester City e assim, peça e elenco é bem pior mesmo, acho que bem reduzido, tá ligado? Sim, esse time do Manchester City, inclusive, é porque, né, a gente fala de defesa, cara, o jogo nesse último jogo contra o Tottenham, que foi um jogo péssimo do Manchester City, assim, no segundo tempo, não no primeiro tempo, depois eu comento isso especificamente, mas olha pra defesa do Manchester City, a linha defensiva, Sanha, Demichelis, exatamente Kolarov, foi o que jogou, é melhor que toda a defesa da Inglaterra, mano. É, sim. É surpreendente o quão melhor Demichelis, é. Demichelis Otamendi. O Demichelis não é tão bom assim, mas o Otamendi é muito bom. Demichelis ou Kahn, escolhe. Não, tem um Kompany, que é um zagueiro lento, mas. É que o Kompany não tá jogando nesses últimos jogos. Não, o próprio Mangala, que é um moleque novo aí, é um bom jogador. Não é um moleque novo, né? Mas um bom jogador. Teoricamente foi uma promessa. Mas ele é um bom jogador, tá ligado? Sim. Mas todo ele é muito melhor que o Lovren e que o Sacco, por exemplo. Muito. Não, esse time do Manchester City, ele é bem bom, tá ligado? Tipo assim, não é ruim não. E mesmo o que a gente falou, foi um time interessante, foi bem contratado, é um time bem formado. A dupla de volantes é excelente, né? Que é o jogador do Manchester City. Vamos lembrar. Eles perderam quem nessa última janela? Não. Não, eles nunca perdem ninguém. Então, eles só contratam, é isso que eu tô falando, tá ligado? O time deles tipo, só melhora, sabe? Pô, o que não muda é o fato de você não ter história, tá ligado? Jogou contra o Tottenham, que tem mais história que eles, já perdeu já. O Tottenham tem mais história que o City, mano. E sabe o que me surpreende? Eu ouvi gente na internet falando que o City perdeu pra time pequeno. Porque o Tottenham é time pequeno? Porque o City é grande pra caralho. Puta merda, né? City, time grande da Inglaterra, todo mundo sabe disso. Tottenham é um time pequeno. Você acredita nisso, cara? Eu ouvi isso, velho. O Tottenham é um time pequeno, velho. Time no... Caralho, mano. Como é que eu. Time pequeno mesmo é o Arsenal, mas beleza. Cala a boca. Eu ouvi nego falando: ah, não, o maior clássico da Inglaterra. Da Inglaterra, não, de Londres, Chelsea e Arsenal. Eu falei: não. pelo amor de Deus, né? O maior clássico de Londres é Arsenal e Tottenham. Clássico pro Chelsea é Chelsea Fulham, pelo amor de Deus, cara. Chelsea Fulham, caralho. Oh, mas é o estado do Chelsea. Mas qual que é o grande jogo histórico dos hooligans que tem lá com o West Ham? Isso assim é clássico. Não, um jogo foda é Leeds United e Millwall. Puta, esse jogo é foda, né? O Millwall é o time mais dos mais violento de todos. É o dos hooligans. Os hooligans mais true são os torcedores do Millwall. Mais Millwall. True? Sim. Só que isso, hooligans de raiz, né, cara? O hooligan de raiz. Cara, todos os torcedores do Millwall são Wayne Rooney's. Mas, porra, você tem tanto time mais da hora, tipo, que realmente tem uma camisa maior, tipo Newcastle, tá ligado? Eu não entendo pra que o pessoal... Mas tudo bem, tá ligado? Isso é só aquela discussão. Inclusive, o Tottenham tá jogando bem, mas ele faz isso todo começo de temporada. Joga bem, goleia nos times grandes, assim, de elenco, uns times fortes, mas... Tem um coreaninho que mete gol, mas... É um puta cavalo paraguaio, né, mano? Você acha que vai ou não vai? E o que me surpreende, na real, é a temporada do Kane, que fez uma puta temporada passada e tá jogando nada, mano. É, velho, porra. Ah, mas é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, o Kane é um bom jogador, mas ele não é um cara que muda um time, tá ligado? E é novo também. Não... A temporada passada ele tava tipo assim... muito time do Tottenham, né? Não, mas... Sei lá, tipo... Mudar o time é sexto lugar? Sei lá, eu não vejo. Tipo, eu vi muito mais ele segurando o time do Tottenham. Jogando num time razoável e marcou bastante gols, entendeu? Eu acho isso. Agora, nessa temporada, já deram a camisa 10 pra ele, tá ligado? Aí ele já jogou na seleção inglesa, tá ligado? Eu acho que muda alguma coisa. Assim, tá, deveria realmente estar na seleção inglesa. Acho que não tem muita discussão, tá ligado? Ele realmente é bom. Merece o investimento. A questão é, eu vi isso no comentário do... Porque eu vi um jogo com a narração em britânica, né? E os caras comentando disso, assim, eles fizeram uma comparação direto com o Pogba. Porque eles têm praticamente a mesma idade, né? Ele falou assim, ó, o Pogba também passou a temporada e ganhou a camisa 10 e virou o destaque do time. A diferença é, o Kane tá em um time, ele precisa tentar segurar... E ele não tem essa parada de vou botar a camisa e realmente ser o craque do time. O Pogba tem. Pogba muitas vezes é fominho. Mas o Pogba é muito mais jogador que muito. O Kane. Sim. Mas o que ele tá falando é da personalidade. Eles estavam comentando a personalidade. O Kane, eu vejo muito méritos nele. Eu vi esse jogo contra o Manchester City. E o Kane é um cara muito bom pra, tipo, surpreender num chute, numa bola que você espera que o cara mate a bola e chute. O cara dá de primeira, tem tá ligado? Um passe o cara bom que sabe atacante. Girar muito o corpo pra bater uma bola. Ele é muito oportunista, sabe se posicionar. Mas ele não é um craque. Ele não é um cara que vai fazer o time jogar, tá ligado? É. Ele é um atacante muito bom. Entendeu? É isso. Sim, ele é um atacante muito bom. E assim. É igual, eu acho o Kane parecido com o Álvaro Morata. O Álvaro Morata, ele não é um craque de bola, mas ele é um cara com virtudes muito boas, tá ligado? Ele e é um que é cara dedicado, que, né? É dedicado. Ele é muito dedicado, ele é um cara que sabe, tipo assim, sabe surpreender o adversário, ele é um cara que sabe. Não se impõe, não fica abaixo em jogos importantes, é um cara que vai pra cima em jogo importante, um cara inteligente, sabe se posicionar. Eu vejo o Kane dessa forma. O Kane não é um cara que vai fazer o Tottenham ganhar o campeonato inglês, mas ele é um bom jogador, tá ligado? Sim, eu concordo com você. O jogador que pode fazer o Tottenham fazer isso é o Eriksen. O Eriksen é o craque do time, não o Kane. Nossa, velho. Quem me chamou muita atenção, o Eriksen é um muito bom jogador, cara. Eu acho que assim, o time do Tottenham até tem bons destaques, assim. Tem jogadores bem interessantes. Principalmente porque o Tottenham investe bastante em jogadores novos também, né? Então você vê sempre tem esse tipo de cara que aparece mais e tal. Eu nem queria muito comentar desse jogo do Tottenham Manchester City, porque o que acontece é que o Manchester City no primeiro tempo podia ter matado a partida, tá ligado? E acabou sendo bastante prejudicado ali no final, bem discutível, né? A jogada do gol do Tottenham que acontece no final do primeiro tempo, tá ligado? E aí desanda o jogo. Eu acho que se não tivesse acontecido, provavelmente não teria sido assim. Mas eu acho interessante. E sabe uma coisa que eu queria comentar do Tottenham? O Tottenham tem um goleiro muito bom que eu acho que ninguém ainda me falou. Que eu, pelo menos, gosto, que é o Loris. Eu gosto muito. Mason, acho que é um goleiro que, tipo assim, todo. É que cara, ele, né, não é muito falado. Ele é muito, não é muito falado porque ele joga num time de menor expressão. Mas, cara, ele todo mundo concorda que ele é um bom goleiro, tá ligado? Até o status dele no FIFA prova isso. Até o status dele. Qual é o status dele no FIFA? Mano, bom goleiro. É 85, nada, cara. É do nível do DG. É do nível do DG. É. É do nível do Courtois. Eu acho que. É, e fora isso, o time do Tottenham tem a maior estrela de todas, né? Que é o Dele Alli. Dele Alli, grande estrela. Dele Alli, grande craque. O fundador da Turquia. A língua dele. Você sabia disso, Tomás? O Dele Alli criou a sua própria língua, a língua do Dele Alli. É surpreendente, o time é realmente fenomenal. Agora falando um pouco, já é na próxima rodada que a gente vai ter, vai estar até no bolão e tal. É, mas cara, se o Borussia quer ser campeão, mano, não pode dar mole não, velho. E deu, velho. E deu mole. Eu tava vendo o jogo, velho. Puta, Borussia e Darmstadt? Foi 2-2. Não, foi no finalzinho do jogo, cara. Acho que foi 45, alguma coisa assim. O Borussia conseguiu virar o jogo. Tá no finalzinho, mano. Finalzinho. E o Borussia, tipo, é engraçado, tá ligado? Porque temporada passada começou muito mal, se recuperou de maneira surpreendente, perdeu o Klopp, e o time mantém a pegada. O time tá jogando bem, Só que, cara, com esse bar de Munique, velho, eu não sei não, acho que o Borussia não aguenta. Cara, os últimos jogos dessas últimas rodadas, e a gente até comentou, tipo assim, o Borussia tá jogando para um caralho, assim. O que aconteceu foi realmente um mole, assim, uma deslizada. O problema é que nesse campeonato alemão, jogando contra o Bayern de Munique, ele não pode dar esse espaço. É esse espaço que não pode acontecer. Esse empate contra o Darmstadt, que eu não sei pronunciar, tá ligado? Darmstadt, eu acho. Eu não sei, tem T-A-D-D-T, eu não sei, tá ligado? Não pode, esse tira o título dele, tá ligado? É esse pontinho, saca? Porque vamos supor que no próximo rodada ele vai lá e ganha do Bayern de Munique. Porra, foda, tá ligado? Vai até passar. É, mesmo assim, ele só vai assumir a liderança por causa dessa porra. Eu não sei se é esse jogo, hein? Porque... Não, o Borussia tem 17, o Bayern tem 21, tem 4 pontos à frente. Mesmo que eles ganhem o jogo do Bayern, mesmo assim, eles não vão assumir a liderança. E bom, começou o campeonato, né, velho? Porra, vocês verem. É foda, é bem foda. Eu não sei, mas, mano, campeonato alemão. Eu tava muito empolgado com esse time do Borussia, mas, cara, eu pensando agora, cara, é difícil eles manterem o ano inteiro o futebol que eles estavam apresentando no começo da temporada. Vamos ser sinceros, não, né, cara? Não é nem só manter. Era muito alto nível. Porque, assim, vamos supor, se você tira o Bayern do campeonato alemão e coloca um outro time grande, que seja, o Borussia consegue ganhar. O problema é que é o Bayern. O Bayern consegue ter um mesmo time naquele nível absurdo. Não, o Bayern tem monopólio, né? Monopólio. Não dá. E não dá pra ter isso. Se, por exemplo, desculpa te interromper, mas se o Gundogan sai do time, não tem ninguém que vai entrar. Agora, sei lá, se o Schweinsteiger sai do time, entra, sei lá, o Thiago, o Alcântara, tá ligado? Se, sei lá... Eles sai um outro jogador, pode ir entre o Xavi e Alonso, tá ligado? Tipo, não tem essa, entendeu? Tipo, o Bayern tem as melhores peças, tem o melhor time, tem um bom técnico. Eu não gosto do futebol que eles apresentam do ano passado, esse ano eu acho melhor até. Não tem como, tá ligado? Tipo, o time do Bayern é melhor, entendeu? Não tem o que fazer. E não é um time que decepciona, por exemplo, quando é o que a gente falava muito na temporada passada. O Bayern, quando pega um time com uma imposição de ritmo que afronta esse futebol do Guardiola, ele é um futebol que costuma perder. Tipo, pelo menos na temporada passada, ele perdia contra os times que afrontavam ele. O Wolfsburg, o Barcelona, o próprio Porto lá no jogo no estádio do Dragão. Agora... Contra os times pequenos, cara, que é a maioria da Bundesliga, os times mais fracos, cara, eles não vão perder, tá ligado? Sim. Não vão perder de jeito nenhum. E é essa que é a grande diferença. Pra você ter uma ideia da confiança do Bayern, foi algumas rodadas atrás, o Bayern tava perdendo o jogo com a menos, foi pra cima e virou o jogo, tá ligado? Tipo, um negócio tão absurdo. Por exemplo, quando o Borussia, tipo, ele sofre, tá ligado? Tipo, vai, vira o jogo finalmente no finalzinho do jogo, toma um empate. O Bayern com a menos, perdendo o jogo, vira e tipo, porra, quase mete mais, tá ligado? É um negócio, sei lá, tá ligado? Acho que pode até ser um pouco de psicológico, tá ligado? Porra, é o Bayern de Munique, não tem contra os caras, sabe? Os caras vão ganhar mesmo o campeonato, fodeu. Vamos pra próxima partida. É que é muito difícil, porque, por exemplo, existem pouquíssimos times que, como o Craven falou, vão poder ter essa capacidade de impor o jogo contra o Bayern de Munique. De impor o jogo, de criar um ritmo, de realmente destruir essa estruturação tática do Bayern de Munique. E talvez até o próprio Borussia seja capaz de ganhar desse time do Bayern de Munique. Não é impossível. Esse time do Borussia jogando o futebol que a gente viu já, que eles sabem jogar e tal, é possível que ganhe do Bayern. A questão é, fora esses times, essas exceções, o Bayern não vai perder pra ninguém. O Borussia às vezes vai, tá ligado? E é isso que vai decidir no final. Em um mata-mata, por exemplo, na Champions League, fica mais difícil pro Bayern. Porque aí no final ele vai estar enfrentando esses times que realmente têm a capacidade de ganhar dele. E é aí que o jogo fica interessante. Agora, num campeonato de pontos corridos, onde a consistência é mais importante que tudo, dificilmente mesmo que esse time do Bayern de Munique cai, tá ligado? É um time perfeito pra isso. Tem peça de reposição, é excelente, tá ligado? E tem pouquíssimos rivais, principalmente sendo no campeonato alemão, em que você tem só dois times, três, que vão poder tentar impor um jogo contra ele, tá ligado? Tentar, saca? Principalmente... Mas se você pensar, ele tá jogando com os pontas reservas, velho. Em teoria. Não, é porque os dois são machucados, né? Mas... Você acha que depois disso o Douglas Costa vai ser o ponta reserva? Eu acho que ele não vai perder a vaga do Ribeirinho, até porque o Ribeirinho nem sabe se vai voltar a jogar futebol, velho. O Ribeirinho não vai voltar a jogar futebol e a coisa mais importante, o Douglas Costa tá jogando bem pra caralho. Isso é surpreendente. Eu não consigo aceitar. Eu não aceito esse fato. Eu não aceito. Sabe o que é pior? Ele tá mostrando qualidades que eu não imaginei que ele tinha, tá ligado? Ele dribla bem, se todo mundo sabia. Ele é rápido, mas ele é extremamente eficiente, cara. Usa a bola, coloca ela na cabeça do Lewandowski. Ele sabe cruzar, velho. Ele cruza bem. É balançamento, filha da puta, né? Mano, cara? Que merda! Caralho, Douglas Costa! Você destruindo a piada. Eu estou puto. Ele tá... E na seleção, bosta. Cara, quem nasceu pra ser molecadinha nojenta, sempre será molecadinha nojenta, cara. Não adianta ele jogar bem, cara. Você vê, o William pra saiu do... Sempre vai ser molecadinha nojenta do Shakhtar. O William saiu e foi pra onde? Chelsea. Eu odeio o William também. Eu odeio qualquer um que é da molecadinha nojenta do Shakhtar. Mas a gente vai poder xingar o Shakhtar, porque isso dá pro futebol mundial, a gente vai falar de Champions League. Champions League? Ô, Crave, desculpa ter que começar por você. Mas é a necessidade. Mas é a necessidade, Crave. O Arsenal é um lixo completo. Uma bosta. Não existe. Desiste. Não falem isso. Queima a camisa. Foi prejudicado pela arbitragem. Não, queima a camisa nossa e vai embora. Senhora, velho. Não. Tipo, desculpa, não era nem pra ter feito dois gols, mano. Bom, peraí, Crave, deixa eu constatar uma coisa. Ah, o Arsenal não tem Champions. Nossa, mano. O Santos também não tem, só pra avisar. Champions. Pô! O dia que o Santos ganhar uma Champions, a gente conversa, viu, trouxa? O dia que o Santos ganhar uma Premier League invicta, a gente conversa também. Crime. O dia que o Henry jogar no Santos, a gente conversa também. Craig, eu só posso te perguntar uma coisa, cara. Não existe mais esperança, né? Acabou, esquece. Não, cara, eu acho que... Sabe que eu acho que, tipo assim, ser eliminado da primeira fase da Champions League é importante pro Arsenal, cara? Porque... Acabou, cara. Sai daqui, velho. Sai daqui, mas... segue o raciocínio, Tomás. O Arsene Wenger, ele é um técnico que não consegue ganhar títulos. Ele é um... cara que não consegue ganhar títulos, mas ele não é um técnico que vai fazer o seu time ficar igual o Liverpool ficou nos últimos anos. O Arsenal faz 20 anos, 19, não sei, e classifica para a Champions League. O Arsenal sempre passa para a segunda fase da Champions League, em todas essas edições, com o Arsene Wenger. Então, tipo assim, o Arsenal nunca é um time que é um fracasso completo, um time que vai ser eliminado. Mas ele continua sendo o time que nunca vai ser campeão, entendeu? Vocês me entendem? Então, acho que, tipo assim, ser um fracasso, ser tirado pelo Dinamo Zagreb ou pelo Olympiacos, porque pra mim, o Arsenal, cara, só um milagre faz o Arsenal classificar agora. Porque, cara, eles vão ter que ganhar do Bayern de Munique na Allianz Arena. Eu acho isso impossível pro Arsenal. Sabe o que eu tirei da frase do Fred que ele acabou de falar? O Arsenal é um time conformado com a mediocridade, tá ligado? Eu nunca vou ter um time conformado com a mediocridade. Mas eu acho que o Arsene Wenger é um cara comprovadamente ele assumiu esse posto. Ah, vamos ser terceiro, vamos ser quarto sempre, entendeu? Eu não entendo. E eu acho isso, que, tipo assim, cara, ele já tá num nível que nem isso mais ele consegue, entendeu? Nem isso mais ele consegue. Tipo assim, eu vejo. Eu, cara, tipo assim, quando começou a prorrogação, eu nem ligava tanto pro Arsenal, mas eu vesti a camisa, tá entendendo? Eles começaram a zoar tanto que eu vesti a camisa. E hoje eu curto a página do Arsenal no Facebook. E se você abrir, os comentários com mais likes são sempre o Wenger é um bosta, vamos lá, coloca o Klopp, coloca o Ancelotti, pelo amor de Deus, tira o Arsene Wenger. O cara não é nem mais bem visto na torcida, coisa que ele foi por anos, tá ligado? Eu acho que esse é o sabático do Arsene Wenger, sabe? Se esse ano não acontecer um milagre, como o Arsenal ganhar a Premier League, ou como o Arsenal ser campeão da Liga dos Campeões, é o último ano dele, porque não é possível, cara. Mano, porque senão é burrice, entendeu? Tem que apostar em outra coisa. Eu acho que é possível tirar o Wenger, no caso, primeiro que vai ser desclassificado de maneira horrível, tá ligado? Porque não vai. Cara, é bem possível que o Dino fique em último no grupo. É possível, existe essa possibilidade de ficar em último no grupo. E não bastante isso, nesse ano na Premier League, você tem alguns times com grandes possibilidades de assumirem o quarto lugar do Arsenal, tá ligado? E até isso vai ser difícil. O Arsenal não tem um elenco pra isso. Não fez nenhuma reposição decente na nova janela, só contratou o Cech só. Vai ser difícil, vai ter contusões no meio da temporada, tá ligado? Tem muito jogador velho, inclusive, o time do Arsenal também. Então, assim, eu acho que existe essa possibilidade, vai ser uma vergonha, tá ligado? Uma vergonha absoluta. Eu concordo com o Tomás, desculpa te interromper, mas eu concordo com o Tomás que o time do Arsenal é um time, tipo, fechado com a mediocridade, cara. O Arsenal é o time, cara, ele quer ser fracassado, porque, cara... Você percebe que o ataque do Arsenal, exceção o Alex Sanchez, ele é um time que ele tá fechado com perder gols. Os jogadores de ataque do Arsenal são especialistas em chutar pra fora, cara. O Walcott, o Giroud, o Oxlade-Chamberlain, eles querem isso. Eles querem chutar pra fora. Só cara, tem o Stormtrooper no ataque do Arsenal também. Até o lance do gol, do primeiro gol do Arsenal contra o Olympiacos, cara. O chute que o Walcott dá é uma merda, só que a bola rebate e entra no gol. Era pro goleiro ter pegado, entendeu? O cara pega um cara que já foi campeão da Champions League sendo destaque, igual o Peter Cech, coloca na reserva do Ospina num jogo super importante, que é o jogo que decide o grupo, entendeu? É um time fechado com a mediocridade. O time quer ser isso, a impressão que eu tenho, sabe? Sabe, quer manter um jogador que não se move igual o Ozio, sabe? Que faz boas partidas de vez em quando, mas faz péssimas partidas, é semelhante ao Ganso realmente. Então, tipo assim, é uma mudança ou vai continuar nisso pra sempre ou piorar, entendeu? Como eu vejo. Sim. Mas pelo menos o Arsenal não precisa se preocupar em ser a única vergonha da Champions League. Porque a Roma consegue também. A Roma tá tentando ser a grande vergonha também da Champions, tá em último no grupo, perdeu pro Bate Borisov, que é uma vergonha absoluta. Não, assim. Tocou 3-0 no primeiro tempo. Não. Não é perder pro Bate Borisov. É tomar uma vergonha absoluta. O que eu tava falando? Vergonha absoluta. Que parte do vergonha absoluta você não tá entendendo? Não, porque você falar assim, ó, perdeu pro Bate Borisov, é absoluta. Agora tomar 3 gols no primeiro tempo é uma vergonha absoluta. absoluta. Vamos aí. Mano, o time da Roma é uma vergonha absoluta. E vou falar, o time do Leverkusen, que você mesmo já disse que não gosta e tal, fez um jogo muito bom contra o Barcelona, tá ligado? Assim, não bom, bonito de assistir pra caralho, meu Deus, coisa incrível. Mas disputou com o Barcelona e, cara, a Roma, não sei, cara. Não vai... Desculpa, cara. Não vai classificar, não vai. Não vai classificar. Vai classificar o Leverkusen, não vai classificar a Roma, mano. É incrível isso. Inclusive, falar do jogo, então... O que será que acontece isso com a Roma, cara? Eu também não entendo. É um time muito desestruturado, cara. É o que eu falei, mas às vezes parece o City, tá ligado? Na Champions. Ficou, tipo, muito tempo sem jogar Champions, tá ligado? Daí voltou. E parece que não consegue jogar competição, sabe? Sim. Eu acho que sofre desse mal, assim. Não consegue, é. Mas, cara, ó, Pjanic. Cara, tem Pjanic, tem esses bom alemão. O Florenzi, tem o. Dzeko. O Dzeko, tem bons jogadores, cara. Aliás, o time da Roma, bem na escala, é melhor que o do Leverkusen. É, não, mas é. Não sei o que acontece. Você tem o. A defesa é o De Rossi, tá ligado? De Rossi, na defesa, que é um bom jogador, tá ligado? O Salah jogando bem, entendeu? Então, mas sabe o que eu acho que é, Lucas? Vamos lembrar duas coisas que a Roma fez e do time que ela contratou. Gervinho e Szczęsny. Gervinho e Szczęsny é um câncer dentro do próprio time, né? Tá infectando. Eu acho que eles trouxeram fracasso. Acho que caso esse técnico da Roma seja retirado do cargo, eu acho que o cara que vai suceder aí é Arsene Wenger. Ô, Crave, mas não seria muito engraçado se o Arsene sai do Arsenal, vai pra um outro time e ganha Champions com esse time? Ia ser muito aí, sei lá. Aí eu concordo com o Tomás, que é um clube fadado. Fechado com a fracasso, cara. Aí eu acho que é o clube mesmo. Sim. É bem isso, né? Aí o Tomás era o bolão, cara. Eu tô mais vindo bolão. Ai, meu caralho. É, mas e o que você achou do vou jogo? Vou falar de Barcelona. Barcelona Leverkusen, o que você achou do jogo? Cara, eu achei a imposição tática do Leverkusen muito boa, sabe? Mas é talento. Tá ligado? É, o talento. Tem o Messi aí, o time do Barcelona é muito melhor que qualquer outra coisa. Cara, eu falei, taticamente esse time do Leverkusen ele é bem legal. Taticamente falando, a forma como que eles atacam é um time que, mesmo jogando contra o Barcelona, realmente insistiu na ideia de um contra-ataque rápido, né? As jogadas bem. É, então tinha uma posição na saída de bola do Barcelona, pra isso. Sim. Bola e meio campo. Só que quando o Barcelona conseguia chegar ao campo de ataque, mais próximo da área, aí coisa complicava, né? Sim. Porque tem Messi, não, Messi não, você tem Suárez, você Neymar. Tem Neymar, você tem o Rakitic que. Cara, o Rakitic é um cara muito bom pra chegar como elemento surpresa, cara. É impressionante como ele, cara, jogando como segundo volante, às vezes até um pouco mais recuado, o cara chega, cara, nas bolas de ataque. Não, e pra mim, ele é o cara que define a virada do Barcelona pra mim, tá ligado? Ele é parte fundamental ali pra... porque a grande dificuldade do Barcelona tava sendo... passar esse esquema tático do Leverkusen super bem impostado, com a defesa super consistente, dando muito trabalho pro Suárez no ataque, não tava conseguindo trabalhar todas as jogadas, tá ligado? E aí vem o Rakitic e começa a quebrar essa defesa, tá ligado? Que é o que vai acabar dando oportunidade pro Barcelona, que é o quê? 2 minutos eles viram o jogo? É, porra. É. Sim, 2 minutos. O primeiro gol saiu aos 80 minutos do Sérgio Roberto. O segundo aos 82, sim, que é o gol do Suárez. Mas nossa, eu sou torcedor do Leverkusen, eu sairia revoltado no estádio. Não, mas eu vou falar. O Leverkusen ainda perdeu a oportunidade. O Chicharito teve uma jogada muito clara de gol. Todo Chicharito é um jogador muito merda, cara. Desculpa, cara. Mas esse jogo, cara, sim, pelo amor de Deus, cara. O cara é displicente. Eu não sei de onde tiraram que esse cara joga o futebol, mano. Ele errou um gol claro. Eu não falei pra você. Ele perdeu um gol claro. Ele, gente, cara, ele é muito displicente, cara. Ele não consegue retornar uma bola, cara. O cara não consegue colocar um pé pra chutar. Ah, velho, esse cara, desculpa, ele teve até uma fase boazinha. Entre muitas aspas, uma boazinha do Real Madrid. Nossa, ele teve que substituir o Benzema e fez um gol importante, mas pelo amor de Deus, cara, esse cara é muito ruim, cara. Esse cara não tem que ter a ponta que ele tem, cara. Ele não é um jogador bom de futebol. Tanto que o Bellarabi joga muito mais que ele. Nessa partida, inclusive, o Bellarabi é muito melhor que ele. Eu reparei nisso, mas vocês estão certos. Eu só olhando, o Bruno só bate falta. Ele é um jogador que ele retorna a bola, tá ligado? Ele não cria uma jogada, tipo, ele é um cara que dá uma enfiada de bola pro cara fazer, tá ligado? Ele é um cara que pega a bola e toca de novo pra você, tipo, tirando isso, né? Tirando isso, ele é um bom cobrador de bola parada. Escanteios e faltas, entendeu? E pênalti, não sei se ele cobra pênalti. Mas, cara, ele é um cara que joga na mesma posição que o Ganso. Ele não é um meia central, é um pouquinho mais avançado. Só que ele pega a bola, em vez de meter a bola pro cara fazer o gol, ele toca de lado, tá ligado? Eu vejo ele dessa forma. Um jogador que tá nisso, bate falta. Sim. É isso. Eu acho que pra mim, dentro do próprio. Ele não é um destaque. Pra mim, dentro do próprio meio campo do Leverkusen, vocês têm jogadores mais interessantes. Eu gosto do futebol do Kramer, eu gosto do futebol do Bender até. Eu acho que eles são. Tem jogadores mais interessantes que ele ali. E pra mim, o Leverkusen não tem um time incrível, não tem um elenco, meu Deus, que coisa. Tem um outro jogador bom, tem muito jogador ok pra caralho. Não é surpreendente nem nada, mas é um time que ganha muito mais pela imposição tática, tá ligado? É isso, taticamente o Leverkusen é bom, mas se pega times muito melhores, como o caso do Barcelona, assim, e não consegue ter essa imposição tática, ele não é efetivo, entendeu? Não é esperar, o Bellarabi é bom, mas não é esperar que vai decidir jogo, não vai ter esse tipo de coisa, tá ligado? Não, mas engrossa bem o jogo, né, velho? Sim, engrossa, mas não dá, entendeu? Tipo assim, vai passar, é provável, porque a Roma não dá pra confiar, tá ligado? Mas não. Ah, tipo, a gente tá falando isso por na moral, porque o Barcelona ganhou, velho, mas o Barcelona podia muito bem ter perdido esse jogo. Podia, eu falei, teve várias chances do Leverkusen. Ah, não acho, cara. Mas não acho, sei. Que, tipo, se o Leverkusen matasse no primeiro tempo o jogo, como poderia ter matado, se tivesse feito 2-0, acho que o Barcelona não teria reação, tá ligado? Mas, porra, o Barcelona ainda perdeu umas bolas na cara do gol, tá ligado? O Barcelona, tipo assim, que coisa. O Leverkusen era muito bom taticamente, você vendo que o Leverkusen tava o tempo todo no campo de ataque, forçando a saída de bola do Barcelona, e no meio campo com o Bender e com o Kramer forçando o Barcelona, mas quando o Barcelona conseguia chegar no campo de ataque próximo à área, cara, tipo, o talento dos atacantes do Barcelona era muito superior à qualidade dos zagueiros do Leverkusen, cara, não dava, o Barcelona conseguia chegar. A partir do momento que ele chegava na próxima área, cara, era chance clara de gol. É, tanto que o... Eu acho que foi até um resultado, tipo assim, eu não gostaria que fosse, crucialmente, conseguisse um bom resultado. Mas não tem como, o Barcelona mereceu a vitória, tá ligado? Eu vejo nessa... Não, forma. O Barcelona é o melhor time. É assim, o próprio Leverkusen joga sabendo que a derrota é o resultado iminente, tá ligado? Eles jogam evitando isso, saca? O próprio que faz o gol, que é o Papadopoulos, que é o zagueiro, ele joga, ele é carne de pescoço, mas ele não é um zagueiro técnico, ele não é ultra habilidoso. O Soares dá um puta bad time nele, ele vai naquela raça absoluta de tentar, mas eles sabem que eles são inferiores, tá ligado? É, mas pelo menos não é, tipo, jogar no grupo do Bayern de Munique, né? Que aí ele não tem chance nenhuma. Inclusive, nem vou falar desse jogo, que ele é inútil, né? Não, vamos falar. Vocês querem falar também sobre PSV e Shakhtar e Real Madrid mal? Não, né? Não, o PSG e Shakhtar só é da hora pra ver o Shakhtar tomando no cu, porque é um time muito ruim. Nossa, é um time muito ruim, cara. Nossa, que time ruim, velho. Nossa, é muito ruim, cara. Sério mesmo. O time do Shakhtar... Nossa. Cara, o Shakhtar é um time babaca. Eu vejo dessa forma, tá ligado? Cara, é um time que tão, tipo... assim, que não tem vontade de jogar, às vezes eu tenho essa impressão, cara. Porque, tipo, você vê umas jogadas do Shakhtar, assim, umas jogadas, tipo, os caras até conseguiam criar umas bolas, não sei muito tempo, mas finalizava mal, porque tem jogadores, esses brasileiros, super displicentes, tá ligado? Tipo, Tyson. Nossa. Cara, tem jogadores que parece que estão ali pra ganhar dinheiro e não tem, tipo, feeling de futebol, tá ligado? O próprio Bernard também, tipo, os caras não querem, sei lá, ser artilheiro, marcar gol, fazer um Shakhtar ir longe, matar o Cruzeiro, parece que eles estão ali, sabe? Bernard é a gente ganha dinheiro, quem tem mar. Mano, o Bernard é reserva, tava jogando o time com o Marlos e o Alex Teixeira, mano. É horrível, Desculpa. E o PSG, mano, podia muito bem ter metido 5-6. O Di Maria perdeu umas na cara do gol, velho. Nossa, o Di Maria... O Di Maria tava zoando. O que tem lá? O Luke perdeu o mesmo espaço pro Di Maria. Não, ele não perdeu o espaço não, porque ele, o Di Maria, não sei se você percebeu, tava jogando pela esquerda, o Luquita joga pela direita, e o Luquita jogou no Campeonato Francês, foi poupado, tá? É, não sei se você percebeu isso. Se você for ver, tá perdendo espaço sim, velho. Tá perdendo espaço sim. Cara, eles estão fazendo... O defensivo tá se formando com Cavani, Ibrahimovic e Di Maria. Não, Cavani... Tá errado, então, porque o Cavani e Ibrahimovic não dá certo, porque os dois ocupam a posição. Eu odiava isso na temporada passada, só porque o Cavani foi uma contratação cara, ele tinha essa obrigatoriedade de jogar. E eles ainda fazem isso. Fudia todo o time do PSG. O próprio Pastore, Tomás, tá jogando muito menos. Tanto o Pastore quanto o Lucas estão jogando muito menos partida do que no ano passado. E ele jogou sim com o Cavani e Ibra. Que é horrível, porque o Cavani perde gol a um absurdo, não faz o menor sentido. Tanto que no segundo tempo, entra o Lucas e o Pastore, e o time do Paris Saint-Germain automaticamente começa a atacar muito mais, tá ligado? Principalmente pelo Pastore, nem pelo Lucas, mas pelo Pastore mesmo. Que o próprio Pastore que tá perdendo espaço, porque teve um jogo que jogou o Cavani, o híbrido de Maria e deixaram mesmo o Pastore na reserva, o Pastore nem entrou. É o que eu acho um absurdo, porque mesmo sendo ultra fã do Luquito, o Pastore é até mais que ele, entendeu? O Pastore merece mais espaço que o Lucas, e mesmo assim não ganha, apesar de que eles estão fazendo revezamento. Então, o Paris Saint-Germain joga com eles no francês também, tá ligado? No francês, o Lucas, o último jogo, jogou de titular, tá ligado? Mas mesmo assim, ele faz isso. Mas até aí o Matuidi também ficou na reserva. Então, sei lá, ele tá fazendo um revezamento agressivo, ele tá mudando muito as posições do ataque. Todos os jogos, se eu não me engano, ele só repetiu uma vez essa escalação de. Mas que jogo agora. Vocês acham que o Lucas parece conseguir se firmar na Europa, né? Pra mim ele já se firmou, tá ligado? Ah, cara, ele se firmou como reserva, sabe? Não, ano passado ele era titular, absoluto. Não, mas daí se machucou e daí ele teve uma conta, ele tava com uma sequência legal dele se machucou. Ele voltou no final da temporada, cara. Ele voltou no segundo jogo das quartas de finais contra o Barcelona, cara. Sim. Vamos com calma, tipo assim. Cara, eu acho que, tipo assim, o tempo que ele jogou, ele se mostrou muito bom. Segundo. Esse agora é o terceiro. Tá no começo da temporada. Na verdade, cara, o que o Lucas jogou, ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele não jogou mal, ele jogou bem. Ele teve partes da temporada dele que foram excelentes, tá ligado? Tanto que ele ganhou a camisa 7, saca? E não foi à toa, ele realmente tava merecendo. Saca? A questão é ele ter oportunidade pra apresentar o jogo. O que não pode acontecer e eu acho que não é benéfico nem pra ele, tanto o Lucas quanto os outros jogadores como o Pastore. Tem que ver isso. Se você vai jogar num time que coloca um jogador em campo só pelo preço dele, como o Corey bem citou, o Cavani, eu não ficaria nesse time, tá ligado? Então, não seria mais interessante pra ele mudar de time? Talvez, tá ligado? Eu acho que sim. Mano, jogar, Lucas, por exemplo, numa liga espanhola, que, por exemplo, é muito mais propício ao futebol, por exemplo, que a gente pratica aqui no Brasil. Mano, se o Lucas for pro Arsenal, ele já é 1 bilhão de vezes melhor. Porque ele consegue chutar no gol. Tá ligado? E ele é rápido pra caralho. Inclusive, pra política de jogo do Arsenal, Crive, o cara rápido pra caralho e tal, mano. Funcionaria. O Lucas é um ótimo jogador, cara. É que o Lucas ficou com esse estigma porque ele entrou logo em seguida do Neymar e todo mundo achava que ele só tá tentando aparecer um novo Neymar, sei lá o que. Todo mundo achou que era isso. E aí ficou muita zoeira em cima do moleque pra dizer que ele é ou não é. Mas eu vejo muita gente que vê pouco o jogo dele porque ele é realmente um bom jogador, tá ligado? E pode ele é um bom jogador. Pro São Paulo mesmo, tipo, ele carregou nas costas aquele time ganhou sul-americano, tá ligado? E ele carrega, e, meu, olha mesmo no jogo, ele tinha acabado de voltar de contusão, botaram eles nos minutos finais e ele, mano, correu atrás no jogo contra o Barcelona, tá ligado? Ele foi, ele jogou, sabe, fez o possível com o tempo que deram pra ele, tá ligado? E eu não sei, eu realmente acho, eu gosto, eu sempre gostei do futebol dele, sou fã, acho ele bonito, inclusive, muito bonito, o Lucas é... É incrível. Luquita. Mas fora isso, Champions League. Que a gente, esse grupo do Real Madrid, do PSG, esquece. Vai ser uma. É inexistente. Os dois vão classificar ganhando todos. A única coisa divertida vai ser os dois se enfrentando. O Chelsea mostrou ser uma vergonha absoluta também. Aí, ó, Craig. Agora, senhor... Ah, sei lá, você acha uma vergonha absoluta perder pro Porto lá? Eu acho que é um resultado... Ah, eu não sei. Eu acho que quanto mais o Chelsea perder, melhor. Eu acho que essa acho é a minha... Sei lá, o Porto tem muito mérito naquele estádio dele, o Dragão, é foda pra caralho. E acho que eles merecem esse resultado porque jogaram melhor. E porque o Porto é um time com história, né? Não, é um mas na moral, que... velho. No, um estádio que se chama Estádio do Dragão, velho. É muito foda, né? E, nossa, é muito foda. Na é moral, muito velho. Foda. Mano, e o pior, o Porto joga bem pra caralho em casa. Sim. O Porto tem uma grande força em casa, velho. Só que daí sai de lá e tá no cacete. É, é foda. Não, mas o Chelsea jogou muito mal no jogo. Se você tá falando do jogo contra o Bayern, não foi por qualidade do Bayern, foi por culpa do Porto. Culpa do Porto. Porque dava pra ter segurado. Eu nunca senti tanta raiva no jogo de futebol como eu senti naquele jogo, cara. Tá que pariu. Aquilo foi revoltante mesmo, cara. Porque o Porto, ele só precisava fazer mais um golzinho e dava pra segurar as coisas, tá ligado? Mas não conseguiu. Isso foi vergonhoso e tal. É... O que a gente tem pra comentar também? Atlético de Madrid, Craig, você que é fã do Atlético de Madrid. Eu acho que, tipo assim, esse resultado contra o Benfica, perdeu em casa, tipo, não significa tanta coisa quanto o pessoal tá falando, sabe? Acho que o Atlético de Madrid jogou um futebol que não deveria jogar pelos jogadores que contratou, continuou jogando nessa porra dessa bola aérea, sabe? E não, acho que isso me incomodou um pouco, não teve tanta criação. Acho que o Atlético de Madrid ainda precisa de um jogador de meio de campo. Eu acho que, por exemplo, mas isso, ele joga muito de ponta, ele deve ser mais centralizado, cara. Você falou, tipo, pode falar. O estilo do Atlético de Madrid, mas você não acha que esse é o estilo do Simeone? Enquanto ele estiver lá, não vai mudar? Porque, porra, a gente tá vendo ano, depois de ano, o Atlético de Madrid só joga assim, velho. E, por exemplo, ele chegou na final da Champions porque tinha um atacante espetacular, cara. Que era o Diego Costa, que, porra, velho. Eu não acho só por isso, tá ligado? Eu acho que o time que chegou à final da Champions tinha muito mais qualidade, por exemplo, em fazer gol de contra-ataque, em defender melhor, tipo, próximo da área. Acho que, tipo, é um pouco diferente desse time de hoje, sabe? E eu acho que as contratações do Atlético de Madrid foram contratações pra apostar no futebol diferente. Tipo, o Jackson Martínez não é um cabeceador como o Mandzukic é um bom cabeceador. Mas ele é um jogador muito mais de bola no pé do que bola na cabeça, igual o Mandzukic que era na última temporada. A mesma coisa vale pro Vieto, que é um jogador rápido. Aquele moleque que voltou, que tava no Porto lá, é um cara de criação de jogado, não é um cara de colocar a bola na área. É, mas o próprio Vieto então, ficou assim, no banco nesse jogo. Nem chegou a jogar. Sim, então, pessoal, acho que é aquela coisa, sabe? O Atlético de Madrid tem muita qualidade pra apostar no futebol diferente, não apostou nesse último jogo, que eu achei errado. Mas eu também acho que é muito difícil você pensar agora, porque assim, cara, é um jogo difícil contra o Benfica. Eu achei que é um resultado até injusto, porque o Atlético de Madrid partiu pra cima, levou o gol no contra-ataque, sabe? Não acho que o jogo pra, tipo, definir... É, foi uma ótima partida do Atlético de Madrid nessa temporada, entendeu? Então, tipo assim, vamos com calma analisando os resultados, sabe? É muito claro que, tipo assim, às vezes times que normalmente ganham jogos em casa, perdem jogos por conveniência, sabe? Futebol é assim, entendeu? E esse eu achei um jogo assim, sabe? Achei um jogo que o Atlético de Madrid poderia muito bem ter ganhado, assim como o Benfica poderia ter ganhado. Eu achei um jogo péssimo. Se o Atlético de Madrid quiser continuar jogando, quisesse ganhar um campeonato, não é assim que vai jogar, tá ligado? Mas eu acho muito difícil falar agora, sabe? Não, e se engana também... Você vai botar mérito pro Benfica também, né, velho? Não, mas o Benfica, se engana muito quem pensa que o Benfica, por exemplo, é um time fraco. Eu não acho o time do Benfica fraco, tá ligado? Acho um bom time. A gente comentou, principalmente o Eero Martins comenta muito da última temporada do Benfica, tá ligado? Que realmente é um bom time, vem jogando bem, tá ligado? Teve o ápice lá do Talisca, eu falaram um pouco mais desse time. Mas é um time que tem alguns jogadores, algumas peças bem interessantes. Eu acho que o próprio Jonas, que a gente até defendeu aqui com uma possível... convocação, né? É uma alternativa no ataque da seleção, né? Mas se engana, tipo, eu realmente acho que esse time do Benfica não é ruim. O pessoal fala muito disso porque muita gente não conhece os times e acha, ah, não, mas o Atlético de Madrid deu mole, assim, vamos dizer. Mas não é tanto mole, não é como se o time do Benfica fosse um... Não é tipo, não é o Dinamo de Zagreb, tá ligado? Então Dá mais. Sim, tem um jogador que destruiu o jogo chamado Gaetan. Mas a gente joga muito. O Gaetan é o 10, não é? Do time? É o 10 do. Gaetan é o camisa 10, o cara que fez o primeiro gol. É. Joga muita bola, esse cara. Sim, o Júlio César fez uma partida excelente também no gol. Né? No... Mas não acho que foi tipo um jogo, sabe aquele jogo terrível do. Sim. Da... Não foi terrível. Eu acho que os dois times jogaram. Acho que o Madrid tá se acertando ainda. Tá com um time muito diferente, sabe? Tá se acertando ainda. Tá jogando até no esquema tático diferente. Jogou até no 4-3-3, cara, que é uma coisa impensável pelo Simeone, né? Jogar com dois pontas e um centroavante, pra mim, o Simeone é estranho. Absurdo, né? Sabe? É. Simeone gosta de jogar com dois meias e um atacante. Sim. É, mas fora isso, a gente teve lá o jogo do Manchester City contra o Mönchengladbach. Que... Eu não sei, o Mönchengladbach é um time que tá me decepcionando tanto, tá ligado? Que aí chega... Mas o Manchester City ganhou, assim, o Manchester City na Champions, ele é um desastre completo, tá ligado? Na Champions, o Manchester City, ele é um desastre completo. Ganha do Mönchengladbach, mas o Mönchengladbach que vem... Vem muito mal, acabou de ter anunciado a saída do técnico, tá ligado? É uma coisa bem... Não, você pode falar Manchester City, mas os ingleses estão muito mal na Champions, né? Não, né? Isso não é dessa temporada. É, já é algum tempo, né? Existe um podcast que eu acompanho, o Trivela, e neles eles fazem um cálculo de que esse ano pode ser o ano em que os ingleses vão perder a quarta vaga da Champions para os italianos. A Itália vai voltar a ter as quatro vagas e a Inglaterra vai ter três. Isso é um absurdo se pensar o investimento da Premier League, sabe? É um absurdo. É, mas o problema é os times ingleses fazendo campanhas horríveis e a Itália pelo menos tem o time da Juventus que na Champions não consegue não jogar, tá ligado? E não é isso, porque esse coeficiente da FIFA conta a Europa League. Então, sim, os times ingleses têm desdenho pra Europa League, enquanto a Fiorentina chega, o Napoli chega, como chegou no ano passado, sabe? Então, se essa coisa de tipo assim, o torcedor inglês, o torcedor do time inglês só pensar em Champions, e quando chega na hora, o time não consegue, como a gente viu nessas duas primeiras rodadas... É de se pensar, talvez, que seja justo a Itália realmente consiga, entendeu? Acho que a gente, tipo assim, às vezes, tipo, superestima muito a Premier League, mas às vezes acho que não é. A questão não é nem camisa por muitos times. A questão, às vezes, é tipo, alguma coisa está acontecendo com o futebol dele que está perdendo a alma. Não é só sobre Manchester City e Chelsea, sabe? Os times, quando chega a hora que aperta a parada, sabe, toma no cu, entendeu? É, mas é muito dessa parada, porque. Por mais bizarro que seja, por exemplo, o futebol italiano, que a gente comenta tanto, alma nunca vai faltar, né? Nunca. Um time italiano, na hora que precisa, cara, ou é isso, é o Florenzi metendo gol de trás do meio de campo, saca? Os caras não desistem. Eu vou destacar um jogo aqui de 2 anos atrás, que é o Atlético de Madrid-Chelsea, pela semifinal do ano que o Atlético de Madrid foi vice-campeão, cara. O Atlético de Madrid chega... jogando com o Chelsea no Stamford Bridge, toma 1-0 e o empate seria do Chelsea, fosse 1-1, e o Atlético de Madrid vira o jogo pra 3-1, tendo um time bem inferior ao do Chelsea, sabe? Então, a gente tem que ter calma pra analisar esses times aí, porque a Premier League, eu não sei o que acontece, mas ultimamente, o que não era visto nos anos passados, assim, que e os times da Premier League decepcionam mesmo tendo investimento maior do que era em outrora, sabe? E é engraçado pensar dessa forma. É muito geral isso. E eu vou falar pra você, o Manchester ganhou do Wolfsburg e eu não achei merecido, tá ligado? A gente comentou disso antes no último bloco, tá ligado? Ganha por qualidade individual. Ganha por um jogador que decide o jogo. Ganha porque o Mata vestiu a camisa e falou, vou jogar, tá ligado? Que passo foi aquele, velho. Eu acho que até o Manchester United. Estamos escutando, né? Sim, sim. O Manchester United, ele fez uma partida na parte do ataque boa. O Martial fez uma partida boa. O Rooney fez uma partida razoável. O DPI nem tanto, o DPI foi. Acho que esperava um pouco mais dele, mas o Mata fez uma partida muito boa. E, cara, é a qualidade desses jogadores que resolveram o jogo, sabe? Quando a bola saía pro ataque do Manchester, eles conseguiam tocar a bola, eles conseguiam dar uns cruzamentos, eles conseguiam meter umas bolas incríveis, sabe? E eu acho isso, tipo, isso foi o que definiu a partida agora. Você pensar que o Manchester toma um gol com 3 minutos de jogo, com o cara saindo na cara do gol porque a zaga do Manchester é uma merda. Não. Aí vamos pensar, né? Isso não, no final levaram. Pode falar? Eu ia. Não, você pode terminar o seu raciocínio, aí depois eu completo. Então, mas cara, no final ainda eu acho até o resultado injusto, porque teve uma pressão do Wolfsburg, e eu acho que o Wolfsburg, o técnico do Wolfsburg armou até mal o time, porque quando teve a oportunidade da virada, no início, o gol do segundo gol do Manchester era no início do segundo tempo, ele teve a oportunidade de tentar um time mais agressivo, como tentou no final do jogo, e deu pressão pro Manchester. Só que o problema é que ele faz as substituições, coloca o Shirley, começa a jogar com um volante só lá pelos quase 30 minutos do segundo tempo. Então, tipo assim, demorou muito, entendeu? Demorou muito pra tentar. E quando tentou, pressionou bastante, entendeu? Então, acho que se o Wolfsburg tentasse um jogo mais ofensivo desde o começo do segundo tempo, poderia sim ganhar o jogo. Sim, na verdade eu acho que teve muito mais oportunidade, assim. É que a gente fala da oportunidade geralmente quando rola o chute a gol, né? Mas eu vi muita oportunidade em jogadas em que tem uma jogada muito boa, acho que isso é mais pro final do primeiro tempo, que o Draxler vem pela direita, ele corre, vai e tipo na risca da grande área ele dá um passe reto na horizontal, tá ligado? E a defesa do Manchester passa a bola inteira e vai parar no meio da grande área a bola. A defesa do Manchester passa 5 jogadores do Manchester, a linha inteira de defesa, em um passe fica pra trás, tá ligado? E tipo, o Wolfsburg só precisava. É, que eu não ganho, quem pega a bola é o Cruz, tá ligado? Se ele acerta o corte, ele tá na cara do gol. Na cara do gol, tipo, vazio, sem ninguém no meio da grande área, tá ligado? Tipo, são pequenos lances assim que você fala, puta, mano, era tipo, é um detalhe, saca? Seria, o Wolfsburg acerta um detalhe ali, podia ter feito 2, tá ligado, no primeiro tempo, poderia ter matado essa partida, tá ligado? Posso falar uma coisa? Pode falar. Qual o tamanho da falta do De Bruyne nesse time do Wolfsburg, né? Alto. É um time que parece completamente diferente, perdeu o craque do time. Não, cara, mas eu vendo o jogo, cara, eu percebi uma coisa, cara. O Draxler, ele é mais habilidoso e mais talentoso que o De Bruyne. Bem mas mais. Ele não aparece pro jogo, cara. Me incomoda esse negócio do Draxler. Cara, quando o Draxler é acionado, ele mostra muita qualidade. O cara é muito talentoso. O cara pega a bola. Ele dá uma matada na bola no segundo tempo, cara, que é absurdo. O cara não erra passe. O cara mete a bola na cabeça dos caras. Só que ele não aparece pro jogo, cara. Você tem noção? O De Bruyne tava o tempo todo voltando pra trás pra recuperar a bola, pra meter a bola pros atacantes na frente, entendeu? O Draxler não faz isso. O Draxler precisa aparecer mais pro jogo. Eu acho até ele mais talentoso que o De Bruyne, mais habilidoso. Mas acho que falta um pouco ainda pro Draxler. Eu acho que faltou o que teve um pouco mais no final do jogo, que é um pouco mais de incentivo ao jogo do Draxler. Porque quando entra o Shirley, que o Shirley é um jogador que puxa mais o jogo, ele corre mais, né? O jogador. O Shirley é um bom jogador, tá ligado? Foi muito tempo. Como que o Shirley é reserva, né? Então. É um erro, cara. É querer jogar na defesa porque tá jogando contra o Manchester, tá ligado? Porque o Shirley normalmente é titular. Exato, o certo seria ter deixado, porque geralmente joga o quê? Draxler, Shirley e o Caligiri também, né? Jogam mais caras ali à frente. Eu não sei porque jogou assim. E eu falo isso, mas você tem noção de qual é a média de acerto de passe do Draxler na temporada, Craven? Não, sei não. É mais de 90%, cara. Nossa. Cara, ele é muito bom, o Draxler é muito bom jogador, cara. Só que falta ele aparecer pro jogo, falta ele pra chamar a responsabilidade, tá ligado? Sim. Ele é muito tímido em campo, eu vejo dessa forma. Mas ele é muito talentoso, ele é muito talentoso. E um outro problema também é que, assim, o Bazdost é um bom atacante, mas ele é muito... Ele é muito Mandzukic? Ele é muito Mandzukic, ele é muito poste, tá ligado? Ele é um bom atacante, tá ligado? Mas é isso que o Carl falou, foi tipo uma bela referência, ele é tipo um Mandzukic. Eu teria apostado em tirar o Bazdost e apostar no futebol um pouco mais ofensivo, que é uma coisa que o Wolfsburg faz tanto, tá ligado? Que me surpreende, sabe? O que me surpreende... Uma boa opção, por exemplo, seria pegar o Cruz, em vez dele jogar de meia centralizado, colocar ele de atacante, porque ele jogava de atacante. Sim. No Mönchengladbach, e deixar o Shirley em campo, sabe? Colocar o Draxler pro meio, deixar o Schürrle em campo, cara. Seria uma opção bem mais inteligente, na minha opinião, que deixaria o time mais rápido. Sim. Até porque defensivamente, por exemplo, é um ótimo time esse do Wolfsburg. O Naldo, inclusive, é muito melhor que o Davi Luiz. Pra mostrar. E o Dante fez uma partida muito boa, viu? É incrível, porque a gente zoou o Dante, né? Eu acho que é óbvio, naquele time do Bayern de Munique, tinha um pouco de piada com o Dante, essas paradas assim. Mas é, ele é um bom zagueiro, tá ligado? É um bom zagueiro. Não, pode não ser o Thiago Silva, né? Mas ele é um bom zagueiro. E essa dupla de zaga do Wolfsburg, por exemplo, é melhor... Nossa, em comparação com a do Manchester, né? Não, mas deixa eu falar uma coisa. O Dante também... Eu vou te contar, ele deu uma sorte com jogadores do Bayern de Munique. O Dante estava naquele fatídico jogo do 7-1, não é? Sim. E ele também estava no jogo que tomou 5-1, tá ligado? Do Bayern de Munique. Sim, ele tem uma sorte, mas ele também tava no jogo que o Bayern de Munique tomou 4-1 do Wolfsburg. Exato, o Dante tem esse problema. O problema do Dante é má sorte. Esse é o grande problema do Dante. É, mas fora isso, acho que a gente fecha aí Champions League. Não tem mais muito o que falar, né? Não, acho que não. Espero que não, é muita coisa. É muita coisa, Champions League é isso. Champions League é coisa pra caralho pra falar. É, desculpa aí a demora, a gente acabou acumulando muitos assuntos, muitas coisas. É, mas é isso que a gente tem pra Champions League por hoje, então vamos falar de futebol brasileiro rapidão. Então vamos lá, futebol brasileiro, vamos começar falando logo da Copa do Brasil. É... O que é que vocês têm pra falar do jogo do Internacional e Palmeiras? É difícil, né, cara? Difícil falar. Né? Você acha que é aquela coisa, sabe? Tipo assim, quando você tem um erro de arbitragem num campeonato que é pontos corridos é uma coisa, no mata-mata é outro, que decide o jogo realmente, sabe? Eu acho que a gente... É claro que o lance do Alex mais assintoso, sabe? Porque, cara, o cara escorregou. E, tipo, o Alex ele claramente não é um pênalti, mas teve outros erros que beneficiaram o Inter de jogo, sabe? Sim. Mas eu ouvi muita... A arbitragem foi horrível. Foi horrível. O lance do pênalti, ele é bizarro. Ele não é só horrível, é bizarro, tá ligado? Mas o que eu mais me... Eu não gosto muito dessa discussão. Porque eu não gosto dessa discussão, tipo, muito da arbitragem desse jogo. Claro que o que o Pedro falou tá certo. No mata-mata, isso pode prejudicar muito a equipe, pode definir a classificação. Mas vendo as duas partidas, tanto o empate lá no Rio Grande do Sul, quanto a vitória do Palmeiras aqui em São Paulo, independente dos erros de arbitragem, eu não acho correto falar, mas o Inter não classificou por causa disso. O Palmeiras é mais time que o Inter, tá ligado? E eu acho que joga mais que o Inter também. Eu não achei injustiça, tá ligado? Tipo, mas eu vi muitas falas, injustiça. Injustiça, sério mesmo? Eu não assisto esse jogo e eu falo, não, o Inter realmente... Você não quer jogar, né, velho? Né, cara? Sei. Tipo, é injustiça mesmo, cara? Eu não sei, velho. É tão errado isso pra mim, cara. O Palmeiras realmente joga mais, velho. O Palmeiras joga mais que o Internacional. O Internacional não é competente, não é competente em casa, cara. Em casa foi o jogo pior pro Inter, tá ligado? Você deixar você empatar no Rio Grande do Sul e tal, você não pode fazer isso, tá ligado? Mata-mata, Copa do Brasil. Você não tá jogando contra o, por exemplo, o Figueirense, tá ligado? Apesar de que o Santos tomou 2 gols do Figueirense. Você não tá jogando no Figueirense, você tá jogando com o Palmeiras, tá ligado? Um dos melhores times dessa temporada no Brasil, tá ligado? Então, não dá pra dar mole. É foda, velho. Tomás, e o Santos? Quer que fale? Santos, aproveita, você é santista. Nunca temos santistas aqui. Boa, mano. Santos e Figueirense, na moral, o Santos jogou pro... Foi um jogo... Não, foi tipo, muito isso, velho. O Santos tava jogando sem Lucas Lima, tava jogando sem Vitor Ferraz. O Santos tava jogando sem o seu maestro, assim, pode dizer. O Santos tava lançando muita bola pra frente e acabou resultando... Os dois primeiros gols, daí tirou o pé do acelerador, tá ligado? Daí, tá ligado? Quando o time descansa em campo, foi basicamente isso. Teve um feito incrível no jogo do Santos. O Neto Berola fez um gol, pra surpresa de muitas pessoas. Caralho. Não, é Tuberola. É, mano, na moral, Neto Berola é muito ruim, velho. Tipo, Neto Berola. Neto Berola. Puta merda. Caralho. Caralho. Mas tirando isso, foi um jogo que tipo, o Santos jogou pro gasto, assim. O Figueirense também veio com um time reserva. Então, tipo, passou tranquilo. Então não tem muito o que falar. É, é foda. Vamos ser sinceros, a Copa do Brasil começa agora. Agora vai ter um jogo da hora. Agora que vai ter um estádio cheio, tá ligado? Aí vai ter São Paulo, Sansão. Tipo assim, eu acho a Copa do Brasil, o formato, bem legal, tá ligado? O problema é que, tipo assim, os clubes só começam a se importar muito tarde, cara. Isso que me incomoda. Mas é por isso que eu defendo o formato FA Cup ser aplicado de uma vez, tá ligado? Deixa os times merda jogando, quando chegar a parte fundamental, aí você bota os times grandes. Porque até o começo, principalmente, ele é bem moroso, tá ligado? Porque é muito joguinho ruinzinho, tá ligado? Apesar de eu gostar muito da ideia do fez mais de 2 gols o primeiro jogo, cancela o segundo. Eu gosto muito dessa ideia. Mas, sei lá, agora que chegou a semi... Ah, na verdade, até as quartas foi legal. É que não acabaram, por exemplo, o Atlético Mineiro que não conseguiu passar do Figueirense, tá ligado? Então teve um pouco disso, assim. Não, mas o Atlético Mineiro, não é que ele não conseguiu, ele não quis passar do Figueirense. Parece. Ele quer se focar no brasileiro. E eu acho isso ridículo, tá ligado? É isso que eu acho ridículo. Aquela coisa de, tipo, até parece que o Atlético Mineiro não tem competência, não tem time pra jogar os dois campeonatos, tá ligado? Por que ele não pode simplesmente jogar os dois? Eu não entendo isso, tá ligado? Também. Com a mesma vontade. Parece que, tipo assim, quando o time tá disputando o campeonato como o Corinthians estava disputando, ele pode largar da Copa do Brasil como se não fosse nada, tá ligado? Por que você não pode vencer os dois campeonatos, tá ligado? Tenta, pelo menos, né, cara? Não é como se o time do Atlético Mineiro não fosse capaz, né? O segundo jogo do Corinthians contra o Santos, eles entregaram, não queriam jogar. A impressão é essa, tá ligado? É bem triste. Tomou um vareio na Vila também. Tomás, o dava pro Corinthians, tá ligado? Isso, realmente, tipo, tendo em vista o time do Corinthians, dava. Tanto que no brasileiro foi lá e o Santos foda-se, tá ligado? Não existiu pro jogo, então, tipo... Depois do brasileiro, de 2-0 do Santos. É, exato, eu falei. Esse jogo, o Corinthians foi bem superior, inclusive. É, agora, o que me surpreende é saber como as coisas vão acabar. Tipo, eu não cheguei a ver... Eu só vi alguns os lances do Fluminense e Grêmio. 2 empates, eu não cheguei a saber como realmente aconteceu. Não, esse pra mim, a coisa que aconteceu foi... Sério. Pra mim foi uma surpresa, porque eu esperava surpresa. O Grêmio passar, velho. Eu também esperava o Grêmio passar e, aliás, o gol que... O que jogou o Diego Cavalieri nesse jogo é impressionante, tá ligado? O Fluminense fez foi fazer um gol, que é importante pra caramba, que é um gol fora de casa, e segurar a pressão do Grêmio. O Grêmio conseguiu fazer o gol só no final e depois não aguentou pra fazer o segundo gol, tá ligado? Foi mais isso. Você acha que falta um pouco daquilo que a gente fala, da qualidade do time do Grêmio, que não tem tanta, assim, pra poder não, passar, cara, por cima? Sinceramente, o Douglas Cachaça, por jogo, exemplo, joga muito nesse bem. Jogo, não. Nesse jogo, não. Eu acho que o que faltou nesse jogo foi... Não é que faltou alguma coisa pro Grêmio. Eu achei o jogo do Grêmio ruim. Eu achei que o jogo do Fluminense, defensivamente, foi bom, entendeu? O Grêmio, o Diego Cavalieri fez uma partida excepcional, tá ligado? Uma partida absurda. Mas o Diego Cavalieri... Eles aguentaram a pressão. É muito mais mérito do Fluminense do que mérito do Grêmio, por dessa forma. E o Grêmio também não achou mérito, eu digo, tipo... Má qualidade. Eu ouvi muita gente criticando a participação de, tipo, os melhores dos jogadores do Grêmio não jogaram bem e o Grêmio tava com muitos desfalques também. Eu ouvi muito essa discussão, tá ligado? Tipo, o Douglas que não foi, tá ligado? Esse tipo de coisa. Sei lá, cara. Tipo, eu achei que... Eu achei o melhor jogo do Grêmio, mas eu achei que é muito mérito do Fluminense, tá ligado? Vou reafirmar o que eu digo, sabe? Foi um jogo muito bom do Fluminense. Bem, então é isso, a gente vai ter agora a semifinal. Faltou São Paulo e Páscoa, né, velho? A São Paulo e Páscoa. Não importa. São Paulo já tá classificado. Não, já tá classificado. Quando o São Paulo classificou lá e ainda meteu 3-0 no primeiro jogo, mano, podia ter jogado só o Reinaldo no segundo. Cara, não. São Paulo nem quis. Tomou o gol do Riascos lá, tá ligado? Até achei, não, pode ser que o Vasco faça alguma coisa aí. Não, segundo foi... tempo, o gol, São Paulo foi assim. Time de verdade pra jogar e... Mano, e o gol foi um frangão do Rogério Ceni, mano. Nem ligando, velho. Tipo, o São Paulo nem tava ligando pro jogo, velho. Era muito inútil, o time do Vasco era muito inútil. Testou o Lianco de lateral direito, tá ligado? Depois tirou, daí o time empatou o jogo. Então, não foi a Vardy, já tá classificado. É, não, agora que vem o jogo de verdade, tá ligado? Mas vamos falar uma coisa. Agora que a coisa consegue. Posso, na moral, o São Paulo entrou nas oitavas de final e só pegou baba, velho. E continua pegando. O baba. E aí, que agora? Jeito de chegar na semifinal de uma competição, hein, velho? Você pega tipo, o time na lanterna da Série B e o time penúltimo da Série A, velho. E vocês passaram pelo Figueirense e estão falando pra caralho. Passou pelo Corinthians e quando o Sport tava na melhor fase do campeonato. O Corinthians que também não quis jogar, mano. Mas, tipo, tudo bem, Tomás. A gente vê agora, nessa semifinal, caralho. Você vai ver o hack do Carlinhos, moleque. Hack do Carlinhos usa hack, moleque. Falando em hack no Campeonato Brasileiro... ô Krav, aí a gente tá zoando demais essa porra, mas eu tô achando que é verdade, velho. Eu tô achando que o Carlinhos usa hack, cara. Sei lá, cara, eu acho que quem usa hack é o Renato Augusto, o hack do rolinho, cara. O hack do rolinho. Hack do rolinho. Esse último jogo do Corinthians não foi o 3x1. Que raiva desse time do Corinthians, cara, os caras não perdem um jogo. Não perde, mano, não perde nada, principalmente contra os times merda, mano. Esse time merda não tem a menor chance. Esse time do Corinthians, velho, ele tá com, tipo, cara de campeão, tá ligado? Às vezes joga mal, um jogo mais ganha, tá ligado? Tipo, você sabe essas coisas que acontecem com o time que, mano, que vai ser campeão? Sabe o que mais me diz que o Corinthians vai ser campeão? O Wagner Love tava marcando gol, mano. O que mais não, me diz que o Corinthians vai ser campeão? Vai ser campeão, o Atlético é que o Galo que tá disputando o título com eles, mano. Você quer time mais cavalo para ganhar com o Galo, velho? É. Pô. Mano, o problema é que o Atlético Mineiro é foda, velho. O Atlético Mineiro... Não ganhando do Joinville, mano. Consegue, cara. Você campeão ganhando do Joinville, velho. Cara, como pode, velho? Sério, eu me pergunto como pode. Como pode não ganhar do Joinville, cara? Só o São Paulo não ganha do Joinville. Caralho, mano. Sério, é muito ruim, cara. Eu não posso falar nada. Porque o São Paulo... Nossa, o São Paulo perde pra caralho também. Eu acho que é milagre, inclusive, a oposição do São Paulo, tá ligado? Não é possível. Agora, o Atlético Mineiro tem um time, não tem desculpa, tá ligado? O Atlético Mineiro tem time, só não joga, cara. Não, e jogou bem na primeira... primeira metade do Campeonato Brasileiro, consegui. Jogou bem essa primeira metade e jogou melhor do que o Corinthians joga na melhor parte dele no campeonato. Eu achei, pelo menos. Nos primeiros jogos do Atlético, quando o Atlético assumiu a liderança, jogava muita bola. Isso tem caído, né, cara? Pô, é Atlético Mineiro, né? É o campeão do gelo, né? É o Atlético Mineiro, o time que não, sei lá, não tem um bicampeonato importante de todos. É, o Atlético Mineiro, esse é o grande problema dele, é esse. Eu não acho que vai tão longe assim. É, agora o resto do Campeonato Brasileiro, ele tá meio que praticamente formado, né, já pro final, né? Tá mais, bem mais acertado já. Me surpreende, vocês acham que existe a possibilidade do Vasco sair? Eu acho que... Eu acho que bastante ainda, viu? Tá 5 pontos, cara, falta o quê? 10 rodadas? O Vasco disputa com os times muito ruins, cara. Sim, são 10 rodadas, tá ligado? E a questão do Vasco é que na frente dele tem Figueirense, Chapecoense, Goiás e Avaí e Curitiba. São times muito ruins, tá ligado? Todos os times são e muito ruins. E tem confronto ruins. Direto ainda. Tem confronto direto. É, o próximo vai ser contra o Avaí, o próximo jogo. Sim. É, o que é mais impressionante, assim. E fora que os outros times têm jogos bem difíceis, por exemplo, a Chapecoense enfrenta Palmeiras na próxima rodada, tá ligado? Então o Vasco, assim, a tabela do Vasco eu não analisei ela completa. Mas se eu não me engano, ele ainda pega. Ele não só vai pegar o Avaí, ele vai pegar o Chapecoense também. É, acho que na 30ª rodada também. Então ele tem uns pega jogos. O São Paulo. É, então ele tem alguns. Ele tem poucos jogos difíceis, tá ligado? É, os outros times têm jogos mais complicados e, se eu não me engano, também vai ter jogos entre o Chapecoense e Avaí ainda nesse meio, e o Vasco pode se beneficiar disso aí, tá ligado? Deixar os outros se matarem e aproveitar que ele tem a tabela um pouco mais fácil, tá ligado? É, e talvez se salve. O que não livra ele... Dá pra se salvar? Dá. Eu quero que ele se salve. Não. Eu quero. Eu acho que pela vergonha... pela vergonha absoluta do começo, mesmo que se salve. Vamos supunhetar aqui que o Vasco se salve. A vergonha passada no começo do ano é tão grande, tá ligado? Que vai ser meio difícil de esquecer, não é? Tipo, não vai passar em branco, tipo, ó, não vai ser tipo a comemoração, aê, saímos do rebaixamento. A campanha do Palmeiras do ano passado foi bem melhor que essa do Vasco. Não, é. Isso porque foi horrorosa. Não, o Palmeiras só não caiu porque o Santos não deixou. Mas você acha que o Vasco não, você acha que o Vasco não vai ser isso esse ano? O Vasco pode até não ser rebaixado, mas que vai estar no limite do rebaixamento, vai. Vai ser muito. Porque esse time do Vasco. O Palmeiras não fez 9 gols no primeiro turno de brasileiro, deve ter feito 20 pelo menos. É. Não, e não é possível. O time do Vasco é o que a gente já comentou aqui, mano. Toma um gol, ele desmorona, velho. O time do Vasco, pra desabar em campo, é fácil, velho. Tá faltando psicólogo ali, né, velho? Não, falta muito. Falta muito. O time do Vasco falta pra caralho. Psicólogo e água também, né? Mas é isso, o Campeonato Brasileiro. Não tem mais uma coisa pra falar e tal. Então vamos embora que hoje tem vinheta especial. Vocês sabem o que vem por aí, gente. You need to die. You must die. E se você não gosta da vinheta Melhores e Piores, Tomás, você tem que amar essa vinheta. Cara, melhor vinheta. Não, bro, a gente precisa de vinhetas novas. Melhor vinheta de todos os tempos, cala sua boca. Melhor vinheta de todos os tempos. Tomás, só diga uma coisa, cara. You need to die. You must die. Bro. Tem os trovões. Cara, foda demais. Melhor vez de todos os tempos. Vamos lá pro Arte da Violência. Esse momento. Que momento é esse, Tomás? Arte da Violência. Como nós temos o glorioso Carlos aqui, né? Pra mostrar a arte do rolinho. Então a gente vai partir pra agressividade. É, o Tomás não sabe a resposta certa. Quer que eu fale? Tomás, vou te explicar aqui como é que funciona. Eu faço uma pergunta, só existe uma resposta pra ela. Que momento é esse, Cryvay? É o momento mágico e maravilhoso em que você, ouvinte do Prorrogação, tem uma conversa, um debate interessante com nós que somos os participantes, mandando seus e-mails, mandando seus comentários, e assim nós temos essa interação bacana respondendo vocês, ouvintes. É. Só que dessa vez não temos nem e-mail nem comentários. Tem comentário sim. Tem comentários? Tem. Não tem. Tem comentário sim. Não tem. Tem comentário sim, caralho. Se for junto um comentário aí, eu... Tem dois comentários que foram feitos para o podcast 59, que foram feitos atrasados, porque a gente já tinha gravado o podcast. Ah, então eu errei, velho. Ah, é verdade, está certo, mano. De novo, o cara não presta atenção. Ele não presta atenção nos comentários, não vê. Inclusive, a gente teve volta do nosso amado ouvinte, o dono das bucetas do Espírito Santo. Né? Crive. Quer que eu leia o comentário? Eu gostaria, se você já conseguiu abrir a página do Prorrogação. Vamos lá, Fernando Lopes, Prorrogação 59, o Barcelona não é o Arsenal. Voltei só pra dizer que estou vivo e deixar a minha seleção da Champions. Caralho, isso foi muito velho, tempo atrás. Muito tempo atrás. Ter Stegen, Daniel Alves, entre aspas, Marquinhos, Chiellini, Bonucci, Alba, Vidal, entre aspas, Casemiro, Rakitic, entre aspas, Pogba, Neymar, entre aspas, Griezmann, Tevez, Suárez e Messi, entre aspas, Lucas, na formação 4-2-4. A verdade é que ele queria colocar o ataque do Barcelona, só que ele também precisava colocar o Tevez, então ele inventou de colocar esses quatro atacantes, que nenhum time joga com essa porra. Exato. Que é muito ofensivo, cara. Na verdade, o Wolfsburg já fez isso. Seria muito louco, velho. Na verdade, temporada passada, o Wolfsburg fez isso algumas vezes, Crave. É louco. Mas é raro. É raro, sim, com certeza. Não comentarei nada realmente relevante, porque estou sem tempo. Apenas um resumão de quando fiquei fora. Daí tem um comentário de 50 páginas. Vamos lá. 50 milhões do Martial é um absurdo, mas pode vir a ser barato com o desenvolvimento do moleque. o Depay não tá jogando tão bem e esperava mais dele. Van Gaal vai tomar no cu só pra perder o hábito. São Paulo tá bipolar demais, mas é o que dá pra fazer com o elenco atual e o Osório, que está ainda fazendo milagre com esses jogadores do time. Só acho meio estranho que ele coloque o Breno de volante e o Rodrigo Caio de zagueiro. Se fosse ao contrário, ficaria melhor. Não acho, discordo. Eu acho que tá bom do jeito que tá. Inclusive o Breno tá jogando bem, viu? Até porque eu acho que o Fernando não estudou 10 anos na França e na Europa como ser técnico. O Osório fez isso. Ai, nossa senhora. Como se bastasse a zaga merda, o ataque também está um cu. Todos os jogadores têm mais perna do que cérebro, principalmente Centurion. Esse maluco começou a me dar raiva já, apesar dele ser meia esquerda e não centroavante. Não faz diferença nenhuma. O Barça não também. Oi? Não faz diferença nenhuma, porque não tá jogando bem, tá ligado? Até porque. Não, a questão não é ele não tá jogando bem, ele tá jogando, né? Também. É, mas é realmente o que o Fernando falou. Ele é um jogador que corre muito, mas pensa pouco. Mas pensa pouco mesmo, cara. Beleza, pensa ele é pouco burro. Mesmo. Eu acho que naquela foto que ele tira com uma arma, cara, é capaz de ele ter dado um tiro na cabeça dele e ter perdido a ideia, porque não é possível, cara. O Barça também está bipolar demais. Lesão pra caralho, perdeu um pouco de esperança no time conseguir tudo de novo. Mas eu tenho quase certeza que a La Liga já é do Barça, mesmo no início de temporada, por causa do Benítez. É, sobre basquete, vou ser muito sucinto, mas eu quero que o Kobe vá à merda. Esse Zé Bucita tá fudendo com o time mais do que o Reinaldo com o São Paulo. Nossa. Duvido. Tá, ele tá assim. O cara se acha maior que a franquia e até do que o esporte. Admiro ele como esportista, mas como pessoa, ele é um cara nojento. Um dos maiores ídolos do Lakers, hoje é o principal câncer da franquia. Quando acabar esse período um pouco mais movimentado da minha vida, eu faço um comentário mais explicativo sobre o porquê dessa afirmação e o meu ódio atual por Kobe Bryant. Ele contribuiu aqui também pra arte do rolinho. Você quer comentar sobre o Kobe Bryant? É, como é que eu posso explicar? Porque você falou não é pior que o Reinaldo, não. O Reinaldo, ele é só um jogador ruim. Entendeu? Um jogador péssimo, na realidade. Na realidade, o Reinaldo não sabe o que é futebol. Mas, o problema do Kobe Bryant, ele é muito maior do que se ele não está jogando bem. O Kobe Bryant tá velho. Ele não rende o que deveria render. E como é que eu posso explicar? O salário dele, que ele obrigou o Lakers a pagar, é o bastante pro Lakers ser incapaz de contratar alguém. Não, vamos falar só de 25 milhões de dólares. É. Eu gero ser ele. Não, só que você não tem ideia, o Crave. O Lakers não consegue ter um time. Ele não consegue contratar peças para jogar por causa do salário do Kobe Bryant, tá ligado? É uma parada absurda, absurda. E ele não tá rendendo. Não é como se ele fosse tipo LeBron James, tá ligado? LeBron James leva seu time pra final da NBA sozinho, tá ligado? O Kobe Bryant não consegue mais fazer isso. Conseguia, há muito tempo atrás, agora não consegue mais. Tá velho, idoso e recebendo uma fortuna absoluta, sendo que ele não tá fazendo nada pelo time, tá ligado? Ele literalmente tá destruindo o Lakers financeiramente. Entendeu? É isso. É, o vídeo do rolinho que ele mandou é um rolinho do Messi no Davi Silva. Olha, se não me engano, foi no primeiro jogo da Liga dos Campeões entre Manchester City e Barcelona, lá em Manchester. Temos o comentário também do Igor do Mato Grosso, que começa assim: essa Copa Sul-Minas é uma ideia boa, mas que pode fuder mais ainda o calendário horrível do futebol brasileiro. Fudeu. Porque isso não impede, e o Flamengo vai continuar disputando o Campeonato Carioca, vai ser só um campeonato a mais no nome dele. Se lembram que eu falei do goleiro Thiago, que não sabia sair do gol? No jogo contra o Palmeiras, isso novamente foi um problema. Com a falha dele, o time saiu perdendo e perdeu merecidamente, já que o Palmeiras conseguiu anular o meio-campo e um bom tempo na partida e foi mais eficiente. E Grêmio Fluminense foi um puta jogo bosta. Não sei até que ponto um empate sem gols fora de casa na Copa do Brasil é uma vantagem. Ele tá falando do primeiro jogo, faz tempo isso aí. Eu já estava ficando feliz quando vejo que o Bayern tava perdendo pro Wolfsburg. Aí o Lewandowski entra e destrói o jogo de maneira mais absurda possível. A gente comentou isso no ProRock. Foi isso mesmo. Ele continua falando que eu sei que vocês não dão a mínima pro campeonato italiano, mas ainda é um campeonato que eu gosto. Mesmo com a decadência do nível técnico, a Fiorentina tá muito bem nesse começo e espero que consigam ir longe esse ano e talvez serem campeões. Duvido, mas enfim. Mas eu acredito que o título deve ficar com a Inter mesmo. E pra mim tá bom, porque eles têm Felipe Melo e Felipe Melo é foda. Sim, Felipe Melo é foda. E a gente apoiou o campeonato italiano, cara, nesse podcast. Cara, quando ele fala, porque tem Felipe Melo e Felipe Melo é foda, eu tenho certeza que é o Aero Marques fazendo um fake, cara. Porque não é possível, essa frase já é do Aero Marques. É, ele termina falando que sobre o Barcelona, que eles realmente precisam resolver a bagunça que está na zaga, e esse jogo contra o Celta foi a confirmação de que está óbvio. Que saudades do Puyol. É, ele também contribui para a arte do rolinho. Ele manda um rolinho da MLS de duas canetas no mesmo lance do Jovinco. Infelizmente o vídeo já foi tirado do ar. É, porque a caneta é tão maravilhosa que ela não foi permitido. Cara, deve ter no canal da MLS, ainda vai ser retirado do ar, né? Quase certeza que tem. Porque o Vinco que é um bom jogador, tá ligado? Não, o Giovinco é o melhor jogador da MLS. Você acha? Os números dele são de melhor jogador da MLS. Sim. Mas ele é um bom jogador, ele não precisava ter saído do campeonato europeu, tá ligado? Ele é jogador de... Cara, ele seria uma opção pra esse time da Juventus hoje. Realmente, eu acho. Seria uma excelente opção. Daria ele é um bom jogador, sim, isso tá certo, mas... Sei lá, tipo, na MLS ele é o rei, entendeu? Então, eu não sei até que ponto foi uma decisão ruim pra ele. Não sei. Vamos... Será? Cara, desculpa eu falar isso pra você interromper, mas eu tô jogando FIFA 16 e eu tô jogando só com a Atalanta pra colocar Rafael Toloi no time, cara. Porque... Não, mas você tá de zoa. É sério isso? Tô falando, cara. Coloquei Rafael Toloi, pô, vou contratar o Rafael Toloi no meu time da Master League. Puta merda, caralho, parabéns. Parabéns. É, olha só, agora, você que é ouvinte da prorrogação há muito tempo, você deve saber que a gente tem a arte do rolinho, tá ligado? Que é um momento mágico e maravilhoso também, onde a gente fala dos rolinhos e tudo mais. Mas hoje, especialmente, estamos falando da arte da violência, onde a gente exalta a violência no futebol. You need to die. You must die. You must die. A violência no futebol, a violência que é uma coisa incrível, que ela deve ser exaltada mais e mais para sempre e toda a eternidade, né? É, então eu queria pedir para você, Craig, qual o seu lance da arte da violência? O meu lance da arte da violência é um lance com o Diego Souza, quando ele jogava no Palmeiras. Diego Souza versus Domingos. Em que o Domingos entra em campo, jogando no Santos, a perdida do Wagner Mancini, para tirar o Diego Souza de campo. O Domingos chega no ouvido do Diego Souza e fala assim: cara, bate em mim. E o Diego Souza fala: não, o juiz vai lá e expulsa o Diego Souza. E na súmula tá alegando que o Diego Souza fez isso porque eles bateram cabeça. Na verdade, só o Domingo chega e fala no ouvido dele: bate em mim, cara. E aí o Diego Souza é expulso, fica revoltado, joga o Domingos no chão. Depois ele sai do campo, o Marcão tenta tirar ele do campo. Quando ele tá saindo, indo pro vestiário, ele volta e dá um pontapé no Domingos, cara. Um lance clássico do Campeonato Paulista de raiz, o Campeonato Paulista que a gente gosta, que infelizmente é um lance em meio de vários mirassóis e Ituano. Mirassóis e Ituano. Bem, o meu lance é um lance especial. Todo mundo sabe que Boca e River é um clássico agressivo, né? Muito violento e tal. E eu escolhi a briga que teve na Libertadores de 2004 entre Boca e River após uma falta no meio de campo. Que é óbvio que você imagina o quê? Falta e expulsão em Boca e River é treta. Não tem nem argumento, é treta. Eu lembro que o jogador do Boca dá umas peitadas, né? O Cassini lá dá umas peitadas no árbitro, o árbitro peita ele também. Bagulho louco, mano. E é engraçado, porque o jogador do Boca começa a brigar com o árbitro, e aí os jogadores do River começam a brigar com o árbitro também. É uma coisa maluca, cara. É uma coisa louca, mas eu acho muito louco. Da hora, é isso aí. Boca e River tem que rolar treta, os caras se empurram, é isso aí, é discussão, é treta. E tem que acontecer sempre. Na verdade não tem que acontecer sempre, não. Não é legal o futebol. Mas a gente finge que a gente quer que isso aconteça. Porque sabe como é o futebol, tem que desestressar um pouco, gente. É, e o próximo lance é do Tomás, mas o Tomás teve problema. Não, o Tomás tá aí, pode chamar ele aí, chama o Tomás. O Tomás tá aí? Cadê o Tomás? Tomás tá aqui, não. Tomás tá aqui, não. Meu lance. Tomás, cadê? Tomás, calma. Tomás chegou, Tomás voltou. Tomás, cadê você, Tomás? Você tem o lance aí, Tomás? Tô aqui, tá bom? Tô aqui. Aham. Qual o seu lance, Tomás? Posso falar meu lance? Posso falar? Pode. Cara, eu tô louco por maconha, cara, mas eu vou falar meu lance aqui. Eu só tô abrindo ele. O meu lance é um lance em que o goleiro, bem gordinho, dá uma voadora no juiz, no Peru. Eu vou ter um infarto, mano. Eu vou ter um infarto. Desculpa, mano. Caralho, que isso. Por favor, teve porra, mano. Tomás caiu, viu? Tomás caiu, eu só queria... Ai, meu Deus do céu. Então é isso, pra arte da violência, a gente tem o lance aí que o goleiro dando as costas do árbitro no Peru. Repara que o goleiro é gordinho, viu? Bastante gordinho. Viu? Que deve ter dado bastante peso, tio, né? Bastante certeza. Não é um chute, cara, é uma voadora. É uma voadora. Ele dá uma voadora nas costas do juiz. Por trás, hein? O juiz nem vê, é um falso moralista esse goleiro. Esse goleiro é um Palermo. Ainda bem que o Tomás estava aqui para exemplificar esse lance pra gente, né, Tomás? Obrigado. O conceito do crime do Tomás é esse. De nada. Então é isso, vamos pro bolão. Então vamos para mais um bolão, esse momento onde nós fazemos nossas apostas para ver, né, quem sairá campeão ao final do podcast, né, ao final da temporada, só 2015. Você dessa vez, hein, Lucas? Agora vai ser um duelo. Agora é um duelo, né, Craig? Quantos pontos você precisa fazer para você conseguir chegar perto de mim hoje? Uns 20. Não. Você tem ideia que você tem que fazer mais de 30 pontos, né? É, cara. É bem provável, cara. Se a gente apostar em, sei lá. A única chance de eu fazer isso é se o Arsenal for campeão da Champions, cara. Na realidade é isso. Você ainda ganha um boquete. Veja bem. Isso aí não precisa, não. Cadê o futebol moderno? Fala. Olha só. O que aconteceu no último bolão, tá? Só pra vocês ficarem um pouco cientes, tá? Terem uma ideia do que rolou, meus amigos. Crive e Carlos, que são excelentes apostadores, né? Conseguiram um feito... Já foram. São excelentes apostadores. Conseguiram fazer 0 pontos. Ou seja, tá fácil pra mim. Tá fácil. Pra mim tá fácil. É só ganhar, só. Né? Porque eu e o Iero Marques somos os únicos que pontuamos, inclusive, né? Então eu continuo na liderança com 91 pontos. O Carlos segue na segunda colocação por 82, seguido logo atrás do Iero Marques a 78,5. O Iero Marques tá chegando, moleque. O Iero Marques tá chegando. E em último, o Crive com 59. É, Crive. Quase lá. Quase lá. 59 pontos. Eu só tô com 91, mano. Eu faço 100 e você faz 60. Então vamos lá, vamos fazer primeiro jogo, campeonato inglês que a gente vai ter, Arsenal e Manchester United. Putz, onde que é o jogo? Deixa eu ver aqui, clicar no aplicativo pra ver onde é. Acho que é no Emirates. É no Emirates, eu quase é no Emirates, que é Londres. Putz, cara, as defesas são tão bostas, cara. Eu acho que vai ser 3-2 Arsenal, 2 gols do Henry, um do Beckham, e os gols do Manchester vão ser de Solskjaer e Gary Neville. Pra mim vai ser 2-1 Manchester United. É, um gol do Martial, o outro gol é do Mata. E o gol do Arsenal é do Arsênio Wenger de bicicleta. Seria muito louco. Seria muito louco, não seria? Arsênio Wenger de bicicleta. É, avisa o Carlos que pode entrar no bolão. É, e fora isso, a gente vai ter mais um jogo aqui super interessante que nós temos. É o jogo da Bundesliga, que a gente anunciou há 300 anos atrás que vai rolar, que é Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Ah, putz. Cara, que difícil, mano. Pior que eu acho que vai ser lá na Allianz Arena. Cara, eu aposto 2-0 Bayern, cara. 2 gols do Lewandowski. Que é difícil, né? Se acertar que vai ser um gol do Lewandowski. Bem difícil. É, nesse jogo, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, eu acho que vai ser 1-0 Borussia Dortmund, gol do Batamayang. Carlos? Qual é? Voltei, ressuscitei. 2-1 Borussia. Esse cast tá uma várzea mesmo, cara. Não é possível. Cara, você nem tem noção do que a gente fez no começo do cast. Você não faz ideia. Não, eu vou ouvir, cara. Vai estar no crédito? Só ouvindo mesmo, cara. Vai estar tá muito mais. Vai estar muito tá mais. Tá mais do que na última gravação, não pode estar. Não, tem uma noção, a gente teve que regravar aquela entrada, cara. Aquela entrada do... Que você tava, que tava muito pesado, cara. Exato, exato. Eu não quero ser preso. Não, de boa. Negrete quando eu já... Não, mas só pra dizer, essa nova que a gente gravou, você tá nela, viu? Você tá nela. Já. Manda aí, qual vai ser o placar mesmo, Carlos? 2-1 Borussia. A gente acabou de apostar aqui no Arsenal e Manchester. Qual o seu placar? Putz, é onde? É em Londres? Londres. Emirates. Então, peraí, United. É, Manchester United e Arsenal. Vai ser... Puta. 2-0 Manchester United. Por que todo mundo... Ninguém aposta no Arsenal, cara. Porque não é, a gente quer ganhar o bolão. É. Agora, campeonato italiano. Cara, eu fiz um gol de bicicleta, cara, com a Atalanta, mano. Que muito louco. Eu ia ficar. Achei muito foda você falar, fiz um gol de bicicleta com o Arsenio Wenger. Aí ia ser foda. É... Porra, só se fosse cadeira de rodas, cara. Oh, jogo do campeonato italiano. Arsenio Wenger é grande jogador, cara. Campeonato. Campeonato do mundo é com o futebol todo. Campeonato italiano, Milan e Napoli. É, Milão, 1-0 Napoli, gols de Bonaventura de contra. É, pra mim vai ser 1-0 Milan, gol do Honda jogando pela esquerda. Carlos? O Carlos, ele sumiu. Vai tomar no cu. Lá no cu, mano. 2-2, cara. 2-2, fala no microfone, caralho. Eu tô falando, caralho. Tá bom, 2-2. Ai, meu Deus do céu, esse cara, eu vou falar pra você, é uma coisa, velho. É uma coisa, esse Não, melhor de tudo, cara, eu tô pensando aqui agora. O Tomás participa da parada e continua em último lugar no bolão, porque nem o bolão participa. Exato. Agora vamos lá, jogo do Campeonato Francês, Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain. Porra, 3-0 PSG. É... 3-0 PSG também, crava aí. 3-0 PSG de Maria, Luquita e Ibrahimovic. É. 4-0 PSG, 4 gols do Luquita. Porque o Luquita é foda, moleque. O Luquita é foda, então é isso. Foram 4 jogos, né? Melhor hat-trick e Ibrahimovic, cara. É. Então é isso aí, 4 jogos, é isso pro bolão. Esse bolão sensacional e maravilhoso, onde o Crave nunca faz ponto. Tem Everton e Lívia. Ninguém. Vocês querem zoar o Lívia? Você quer botar não, mais vamos no Everton e Lívia. Bora. Bota então, Everton e Liverpool. É. 2-0 Everton. Cara, 2-0 Everton. Sei lá, cara. Quem faz o gol no Everton? Acho que vai ser o Ribeiro. 2 gols do Ribeiro. Quem é que é Ribeiro? Você não entendeu a piada? Nossa, mano. Nossa, você realmente não entendeu a piada. Velho. Caralho. Agora você entendeu, né? Ah, mas foi boa, na moral. Agora você entendeu a piada do Everton Ribeiro. Nossa. 2-0 Everton, 2 gols do Everton, só do Ribeiro. 2-1 Liverpool, 2 gols do Coutinho, porque só tem ele mesmo. É. Eu apostei 2x0 Everton, vou colocar que vai ser 2 gols do Lukaku. Só pra citar algum jogador que faz gol. Então é isso, bolão. Vamos embora e sair o podcast. Então é isso aí, mais um podcast que se encerra. Estamos todos aqui, não é, Tomás? É. Estou louco por maconha. Estamos todos aqui, eu, Cry e Carlos. Assim como começou o podcast, ele se encerra, porque é o ciclo sem fim. Eu morro no final. É o ciclo da vida, velho. Não é, é a música do Rei Leão, não é? É. Cara, você juntou duas músicas, você juntou a música do Sandy Júnior com a do Rei Leão. Caralho, seria muito louco, né? O ciclo sem fim. Não morre, que não morre no final. Final, sim. Seria muito louco um show disso, tá ligado? Tá lá o Elton John amarradão tocando, aí entra Sandy Júnior, viado. Puta que show. A Sandy é uma pessoa só, né? Não é a Sandy ou Júnior, é a Sandy Júnior, é uma entidade. A entidade Sandy Júnior entra, não morre no final. Eu não sei. Ah, eu lembro que. Porque eu tirei. Eu tive que tirar a música do Rei Leão e essa música da Sandy Júnior. Não me pergunte por quê. E aí eu descobri que essa aí é o mesmo padrão, entendeu? Caralho, é, sério? É, sério, é igual a música. Sério daí. Que. Emirat me tira na barra. É a mesma coisa que. Não, não, um pedaço e da aí, música. Morre no final, essa cara. Parte final do. Não morre no final. É a mesma coisa. Caralho. Morre. Caralho, que revelação. Posso dar revelação também, cara? Pode. Vocês lembram do filme da Sandy com o Junior chamado Aquário? Eu lembro. Assistindo no cinema, cara. Eu era super fã do seriado da Sandy Junior. Caralho. Quando eu era criança, cara. Caralho, e eu tinha o CD original que tinha Imortal não morre no final. Se não me engano, o CD chamava Estações, algum negócio assim. Eu também tinha, cara. Estações. Eu tinha aquele. Também tinha uma foto do Sandy Jr., as duas pessoas, a entidade, na capa. O capa era preto e branco e eles estavam com pullovers. Eu tinha aquele CD do Sandy Jr. Que era aquele que tem aquela da Cachoeira de Chocolate. Vocês lembram dessa música? Ah, essa era do Chocolate Pimenta. Não, Chocolate Pimenta não, era... Não, essa música era... Era uma vez... Era uma terra essa de era fantasia. Mas era toda de uma novela, não era? Acho que foi. Era assim, era assim. Qual novela que era? Prazer em ser bem. Era chocolate com pimenta? Porque fala não. De chocolate. Não, chocolate não, com não pimenta. Era chocolate. É porque ela. Chocolate com pimenta. Que tinha o menino vestido de menino, não tinha? Tinha. Grande avatar do meu Skype. Exato. Nem lembro mais. Kaique Brito. Valeu, cara, vamos falar sério, a galera do Prorrogação é o ápice, assim, a gente adora a novela. Eu sou um fã da teledramaturgia brasileira. Sou um fã, adoro. Eu prefiro a mexicana, todos passavam na porra do SBT. Rebeldes. Ah, usurpado. Você lembra do canavial de paixões, cara? Esse canavial é de paixões, puta. Que a abertura, né? Cai e volta, que vou. Voa longe, voa tão alto, nunca se esqueça, gaivota linda. Sabe uma que eu lembro? Caralho, eu lembro. Sou foda. Eu lembro uma do SBT que era sou muito. Foda cantando essas novelas. Que eu gostava muito, que era Pérola Negra. Pérola Negra. Depois ele fez uma pontinha no Pirata do Caribe. Nossa! Ele pensou, não? Coisa que eu, cara. Pô, é uma evolução, velho. Caralho. É isso, a gente tá. Esse podcast é uma várzea completa. É isso, galera. Acho que não tem fim, cara. Esse podcast. Sério tem... que não acabou ainda? Vamos acabar essa porra? Sério, ainda não acabou. Já eu vamos... acho que não devia acabar, a gente devia só deixar mutado e acabar. Life of flow. Nossa, a ESPN agora cobre eSports. Sério? Johnny Kane. Johnny Kane. Johnny Kane, mano. Johnny Kane. Você curte Mastodon? Tô falando sério, não tem piada. Não sei porque quando alguém fala você curte Mastodon, pensa numa parada errada, tipo masturbação. Você curte o Mastodon? O moleque bateu no maior punhetão. Pá! É um puta punhetão agressivo, né, mano? É, caralho. Se colocar água num copo e colocar o fone de ouvido. Nossa senhora. É tipo um programa do Padre Marcelo Rossi de que tem a parte de abençoar a água. Botar o copo d'água em cima da TV enquanto ele abençoa. Ah, minha avó faz isso. Quando eu beber, depois. Exatamente. É, minha avó aguarda pra mim quando eu vou na casa dela pra ela me dar. Ela toma aqui, filha, essa água tá abençoada. Eu olho assim, ó. Uhum. Eu nem acredito em Deus, vó. Você deve estar boa. É, eu bebo uma boa, tranquilo, uma água geladinha, pô. Você acha que tem um gosto diferente, mano? Parece, eu também acho, quando alguém fala e, assim. Eu, isso aí, gente, eu acho que é só impressão, mas eu acho que tem, mano. Acho que tá abençoado mesmo. Olha só. Pelo menos... É água da... água da Allan Kardec. Cara, eu vou falar pra vocês, isso aí é Deus. Vocês estão sentindo pela primeira vez... presença vale, de alguém. Cara, a fé da minha avó vale mais que a fé de Deus, com certeza. Bem possível, meu. Você quer refazer aquela abertura? Eu quero, mano. Deu tudo errado aquilo lá. Não é bom ficar com aquilo, cara. E como é que a gente explica? E como é que a gente explica essa abertura? Não precisa explicar, só deixa. Não precisa explicar. Aí começa com o Tomás, então todos aqui. Eu, Tomás, vamos pra notícia. Eu, Tomás, o Tata, o Carlos. Chora, isso aqui é um idiota, é isso, cara? É isso que eu tô falando, mano. Tardado demais. Não vai, não é idiota. Vai, cara, mano, normal. Vai ficar muito estranho. Parece um dos melhores podcasts. Não sei, ele acha que não vai. Então, não vai. Vamos fazer o seguinte: vamos gravar de novo, só que daí eu tô mais imito o Carlos. Aí sim, eu apoio 100%. Que isso, velho? Caralho, vai ser foda. Você imitar o Carlos, velho. Qual vai ser a música? Você tem que primeiro imitar o carioca. Lex. Qual é, Lex? Pô. De várias canetas. Pô, só várias canetas, várias rolinhas. Ai, caralho. Qual vai ser a música de abertura, então, Crime? Fala, viado. Eu sei isso mesmo. Mano, não vai, cara. Não vai gravar. Vai ser muito engraçado, cara. Nossa. Vai ficar muito bom. Tipo, não, muito vai ser bom. Incrível. Agora eu concordo com o Cry, vai ser genial. Né? Ai, meu Deus, eu rio só de pensar nesse podcast. Estamos aqui, eu, o Lenny no bolão e o Carlos, né, Carlos? Fala, viado. É isso aí, estamos todos aqui. Cara, imita melhor, pelo amor de Deus. E aí, Carlos? Ô, oh, Carlos! E aí, Carlos? Bora podcast, vai? Não, vamos tentar fazer a abertura, né, mano? Não dá, velho. Não dá, velho. Eu tô retardado, mano. Não é, mano. Tenta pelo menos imitar ele um pouquinho, mano. International Superstar Soccer Deluxe.